Ok, bem-vindos à 276ª sessão de Jornada de Sangue. Hoje não tem musiquinha, infelizmente. Beleza, depois põe musiquinha. Bom, repeteco rapidão. Vocês estavam no plano de... De quem que era esse plano mesmo? De não, antes do Lin Wu. Era Zaz, no plano de Zaz. Calma. Vocês estavam no plano de Zaz. Enfrentaram serpentes de todos os lados. O chão era coberto de serpentes. E aí vocês conseguiram, depois de muito custo, chegar até o guardião. Que o guardião era um guardião espelho. Um rival espelho. Que ele escolheu um de vocês para copiar todos os poderes e enfrentar com todos os poderes. E ele escolheu copiar a Ciri. Porém, a Ciri já tinha se fundido com a Toph e elas compartilhavam os poderes. Então ele copiou a Ciri e a Toph juntas. E vocês tiveram que enfrentar isso. Não o bastante, né? Ele também era invulnerável a todo tipo de dano, porque tudo que vocês sofriam de dano passava para elas duas. Ainda bem que eu não tava. E aí vocês pensaram, vamos bater nelas porque aí mata o guardião. Vocês batiam nelas e o guardião não sofria nada. Aí pensaram, então o segredo é matar as duas. A gente mata as duas, que aí o guardião morre junto. Pegaram e mataram a Toph. Nada. Não deu certo, porque tinha que matar as duas, né? Só que a Ciri não podia morrer, porque ela tava concentrando o poder de uma runa. E se ela morresse, ia dar muita merda. Então o que fizeram? A Ciri transferiu a alma dela pra árvore dela, no plano dela. E o corpo dela em que entrou em torpor. E aí mataram o corpo dela, que já tava sem alma. Aí isso quebrou a conexão com o rival espelho. Né? O rival espelho ficava voltando o tempo pra impedir de matar o corpo da Ciri. Mas aí com muito sofrimento vocês conseguiram derrotar o rival espelho. E passaram pro próximo plano, que é onde vocês estavam na última sessão. Que é o plano de Lin Wu. O deus de Tamura, o deus da... Do Xing Ling. Pronto. No plano de Lin Wu, vocês conseguiram traçar uma rota e mapear onde estavam todos os seres viventes ali dentro do plano. E vocês seguiram até o desafio final. Aí pularam todo o mapa e chegaram num local que era um jardim, tipo um jardim de inverno. Né, com um riozinho, uma lagoazinha, né, um local onde tinha o círculo de teletransporte, né, e no cantinho tinha um jardinzinho, um gramadinho, com duas árvores gêmeas e um cara sentado lá em posição de flor de lótus com seus quatro braços. Era uma naga com quatro braços ali meditando. E aí quando vocês entraram e foram encher o saco da naga, ela abriu os olhos, proferiu uma palavra, tom, e vocês perderam os cinco sentidos. Tesouro do Céu. Tesouro do Céu, exatamente. Pra quem não assistiu Cavaleiros do Zodíaco, fica aqui um spoiler. Pra quem não assistiu, não é mais spoiler, porque o negócio lançou faz 30 anos. É mais velho que a gente. É basicamente. Basicamente. Bom, vocês começaram a enfrentar essa naga, então, que tinha esses poderes de arrancar os cinco sentidos de vocês. Né? E quando tirava o sentido do tato, ferrava, porque vocês ficavam paralisados. Aí tirou o sentido da visão da Toph. Tirou a audição da Toph. Aí a Toph ficou cega, surda e louca. Normal. Né? Nada diferente. Até porque ela nunca ouviu a Kunga, ela não enxerga, ela nunca ouviu a gente e nunca bateu bem na cabeça. Vocês conseguiram se recuperar, né? E aí a Ciri usou o poder de território dela e criou um campo de invulnerabilidade. Com um raio de 12 metros, dando vantagem aos aliados e impedindo que vocês tivessem seus sentidos retirados e fazendo com que o som funcionasse dentro do local, porque vocês estão no monastério, então tudo é silencioso. Tudo está sob a magia silêncio no local. E aí vocês finalmente puderam se comunicar verbalmente. Né? E os inimigos têm desvantagem menos agora em todos os ataques. É, menos o Celerim, porque o Celerim tá surdo. Mas é mental. Você estava falando pela mental. Quem ficou mudando? Ninguém, por enquanto. Ninguém. Surda, cega? E aí quando vocês conseguiram finalmente essa vantagem, a Naga, né, que estava enfrentando vocês, né, aconteceu uma coisa muito ruim, porque a Toph estava sentindo a presença do vazio ao redor de tudo e contaminando cada... Visto que vocês avançaram, contaminando cada vez mais o monastério onde vocês estavam. E aí, quando vocês conseguiram essa vantagem, o nada conseguiu entrar pelo riachozinho e foi até a naga. E vocês desesperados, não, cuidado, o vazio vai pegar você. E ele simplesmente ele falou, não, o vazio faz parte de tudo. Tudo surge do vazio e retorna para ele. Abracem o vazio dentro de vocês, esse é o verdadeiro poder. E ele voluntariamente se fundiu com o poder do vazio. E munido de novos poderes, ele voltou a atacá-los. Que já caramba. Fui por esse caminho aí, pô. Fora que ele já meteu o vazio de escondido. E eu cheguei nessa parte. E aí ele pegou e... Vou trabalhar. Hoje não era um bom dia pra jogar. Meteu uma Lotus da Morte de, com 4 mil pontos de Ki no Celerim. Felizmente o Celerim... Felizmente o Celerim conseguiu rebater isso e se livrar desse ataque devastador. Uma pergunta. Fez a ficha dos gaiados? Nossa, eu esqueci. Sério? Eu esqueci. Porque tinha as cartinhas no rio. Aí nós vamos levar a volta. Puta, eu não trouxe meu ameaças de Arton. Porra, mano, elas não evoluíram por causa do vazio, né? Aí na hora eu tenho a ficha do Gairados aqui. Puta, vai virar Red. Não, vazio. Black Gairados. É, tinha umas carpinhas ali que elas foram tocadas pelo vazio, se fundiram com ele também, não voluntariamente, e evoluíram para Gairados. Gigantomax. Gigantomar. Mas se eu virar uma monstruosidade temporariamente, eu me beneficio do de Megalock? Não, porque seu tipo nunca muda porque você é metamorfo. E mesmo que eu me metamorfosei numa monstruosidade? Sim, seu tipo não se altera. É, o benefício de você não poder ser alterada tem uma desvantagem. Você não pode ser alterado? Então. E se eu o benefício é a desvantagem. E se eu cometer um crime muito pesado? Mais um? Se eu cometer mais um crime muito pesado, eu viro uma monstruosidade em relação à sociedade? Não, você pode virar presidente do Brasil. Nós que tivemos uma monstruosidade, mas isso não quer dizer. Então, já, dá licença que eu vou matar ele ali também. Tá ok? Eu vou a loja, tá ok? Mas por que você quer? Por que você quer virar uma monstruosidade? Não é bom? Você tem vantagens em ataque. Blá, só isso? É. Uhum. O que você já tem. É, então você vai ter mais 5. Tipo, todos os dados de dano são maximizados. Ponto. Criaturas do tipo monstruosidades recebem vantagens de ataques. Então independente disso, todo mundo já tem dano maximizado? É. Só monstruosidade tem uma a mais. As carpas se transformam nisso. Nada. Só que todos enegrecidos. Meryl. Todos enegrecidos. Mudou por conta da essência do vazio que empesteia as carpas. Eu vou ir pro vazio, o upgrade que você tem. Uma carpa virou isso aí, o que você vai virar? Então, manda pro bagulho do Pokémon lá pra fazer uns Pokémon assim. Meryl. Bom, como as condições. Monitora o horário. Não, coloquei de pegar. Isso. A gente sai daqui 6:20 eu falei, né? 6:45, 6:20 tá bom. Eu coloquei, né? 6:10 só pra avisar. Isso, muito bom. Perfeito. Bom, como mudou, alterou-se as condições do combate, vamos fazer uma nova rodada de rolagem de iniciativa. Até porque o Carpus vai entrar nessa. Sim. Se não quiser também, deixa aí. Eu acho que precisa de 2. Não, eu já peguei 3. Ah, não, é do mestre. Eu já tinha. Não, eu pus 2 a mais pra Ju. Pois? Pois. Então. Falta o meu, então. É porque tem. Eu tenho. Devolve. Então falta mais 2 ainda. Tá em 5. Ah, tá em 5. 8. Nossa, é verdade. 2, 4, 6, 8 e 10. Ah, agora sim. Vou tirar um 20 natural. É um 20 aqui, né? É, já ganha certinho. Então, 20 você pega uma carta. É. 20 mais a sua iniciativa. Zero dado. Ficou mais de. É, deve ser isso, né? Ficou mais de. Não sei quanto tempo tinha. Brincar. Que... O dado tá te traindo aí, Lucas? É, tá magoado. 37 TOF. 37 TOF. Ah, agora tá funcionando. Ficaram magoados, faz tempo que eu não brinco. 56. 33. A minha é provavelmente 37. É justo. E é um crítico, hein? É um crítico. Nossa, critou 69 e fudeu. Peraí, é 7. Varou a nuca. Com 21. Boa! Sucesso no Heavy Throw. Eu sei 21 pra ser cancelado. Passa automático? Ela não 28 a minha. Precisa de um save intro. Ah, 28, Murin. Infelizmente, né? Porque os dados estão magoados. Ninguém para de analisar. Por enquanto, acho não. Tem que tirar a bíblia deles agora. Beleza, beleza. Quero guardar do meu. Bom, eu também tenho que rolar. E eu tenho desvantagem nos meus testes, certo? Eu roubei até. Por causa da. Mas. Uma iniciativa certa. Porém, contudo, toda a vida. Ele tá na área lá. Iniciativa é um teste, né? É uma delícia, é. Iniciativa é uma delícia. Do mesmo jeito que a gente pode ter vantagem, a gente pode ter desvantagem. É. Sim. Então, com desvantagem, chama a. Sim. Só que eu não A gente tirou as vidas temporárias dele, né? Ok, joga com desvantagem mesmo. Ele não tirou na Lotus. Ele consumiu o Steam e deu a Lotus, tá? É. A gente tirou metade. Ah, por isso agora você tem um monte de PV temporária, né? Que tem 4 mil PV temporária. 3.750. Verdade. É. Não vai morrer hoje. É, não por PV, né? Tomara que não. De repente se tomar uma Lotus da morte e... 4 mil. Aqui. Isso que eu quero ver. Viu uma fusão de dois personagens de anime? Beleza. Vamos lá então. Agora eu vou jogar a iniciativa dele. Avatar, ao mesmo tempo que fez. Cadê? É um teste de destreza. Chakra, não. Tem proficiência. Não, eu não tenho proficiência. Tenho proficiência dobrada. Uma versão diferente do Yakuga. Basicamente. Não, burro, não existe proficiência pra iniciativa. Iniciativa é um teste de destreza simples, né? Pois é. É uma perícia. É, um teste de destreza. É uma perícia? Se você... Mas não tem proficiência. Não. Não. Não tem proficiência. Então tem que jogar com desvantagem. Não, não tem. Você não soma a sua proficiência na iniciativa. Se você for um bardo ou um guerreiro, você soma. Mas é uma habilidade física da classe. Normalmente você não sabe. É, não, normal eu quero. Então, é que ele fala. Deixa eu ver o que ele faz. Pode ser fácil como teste ou como. Eu não, eu tô gastando ponto heróico pra rolar com vantagem. Aham. Vou rolar normal, meu teste. Então vamos lá. Você, por ser monstro, você sabe que você pode rerolar, né? Sim. Eu ganho algum bônus por ser monge pra iniciativa? Eu ganho vantagem na rolagem? Não, né? Lembrar dessas coisas de monge. Não precisa avisar. Ok, 16 mais tá. 17. Tá certo, é uma 33 pra iniciativa. Empatou É que ele fala que você soma, ele fala assim, você pode somar sua proficiência num ability check. Quantos tem de destreza, Sierra? Destreza? É. Eu tenho 45. Por que com medo eu deixo você pela cintileza? Pela cintileza. Não, pela gentileza. Ok. Beleza. Você tem aqui 20 e pouco. Beleza de eu não conseguir te passar. Na verdade, eu somo os dois dados, né? Com... Não, não você pega o maior. Beleza, vamos lá então. Não é. Primeiro, Griel. Ou seja, Juju. Vai lá, mulher. Juliana. Até no nome ele pegou. Até no nome ele trouxe do mundo real pro jogo. É, Ariel, Griel. Ah! Vamos lá. O Griel normalmente Emmanuel. Ele ataca com flechas. Beleza. Mas não é com bigode. Então, aqui são os ataques que você. Oba, vou dar uma flechada. Como não? Quindim? Quindim. Arco não fave. Arco não fave. Não é um inimigo favorito. Não é inimigo favorito. Ok, você é um inimigo favorito do... Sim, é uma monstruosidade. É ele é inimigo de todo mundo, esse elfo aí. Você é um arquifavo, sabe? Então você vai usar esse ataque aqui. Você vai rolar... Ele é o primeiro iniciativa, né? É. Então você vai rolar 3d20. Ok. Pegar o melhor. Ok. 20. Puta tá porra, velho! Caralho, o bichinho tá. Caraca, tô com a um personagem. Você uma magia de água. Você escolhe receber o dobro de dano, ignorando suas resistências e imunidades para salvar todos os seus aliados do dano. Só você. Isso aí seria bom pra mim. 20 mais o seu bônus, que é 38. Eu não sei porque tem um mais 10 ali do lado, não sei se é 48 ou não. Acho que é, depende se ele usar o. Mas acerta, era 40 e pouca a CA dele, né? A CA dele é 54. 54? 54. Acerta. Então você acertou. Ah, é, eu tiro um 20, é um crítico. Acerto automático. Sim. Tem razão, você acertou, Juliana. Então o dano vai ser 1D10 mais 1D8. Então acho que eu sou D10 mais D8, não fala quantos. É 1. É 1? É. Isso. 1D10. Ele joga um dado só, mas o bônus fixo dele é o maior do que o normal. É. Mais 3 mais 39. Você separou os danos, eu acho. 6 por soma. Mais. Mais 3 mais 39. 42. Então, é. 42 mais isso aí. Ou já tudo? Não, 42 só o fixo. Então 42, 50, 56. Certo. 56 de dano, Grial. 56 de dano. Ok, 56 de dano no primeiro ataque. O Grial dá quantos ataques? São. 3, eu acho. 3? Rola mais de novo. Tirou o crítico. Não, não. 3D20. 3D20. Ah, não, na verdade a gente foi um crítico, então rola de novo os dados. É por extraordinário. Porque é um crítico. A vezes dois que dá. Esse dano você dobra os dados. Isso. Eu, nosso amor, esquecemos de dobrar os dados. Põe mais 3 de dano. Agora ele morreu. Não, morreu e tá longe disso. Então rola os 3D20. Tá longe disso. Normalmente ele já tem os 3. Até agora, de dano, ele tomou 55 pontos de dano. 3, tá indo. 15, 30. Até agora ele tomou 55 pontos de dano. Mais os 4, mais os 7 mil que a gente deu. É, então. 7 mil que ele absorveu, né? Então. Quanto que é a CA dele, amor? 54. Opa, desculpa. Não mais. Ele tá com vazio? 64. Não. 54, 79 agora. É só acerto com 20. Só acerto com 20. Então joga mais 79. 79. Ah, tá porra, velho. Vai só jogar dado nos negócios. Não, foi dessa vez. Só pra ter um 20. Sem problema. Nada, magia. Tá. Você é minando as forças dele. E a iniciativa dele é bem maior também. Eu não sei o que é isso. Viu? Por isso que eu deixei esse aí pra cá. Sim. Mas ainda assim não supera. Ah, talvez superasse a Toph. Não supera não. Ah, toma no cu. Não, a Toph não. É, por isso mesmo. Ninguém supera ele. É fora. Então eu acho que o Grial já foi. É, ele supera. Já foi? Ok. Até o sexto. Dispara as três flechas, né? A primeira flecha que ele dispara fica certeira. Não vou gastar poder de monge agora, não. Fica certeira no ponto dele. É. Se eu quisesse. Fica certeira no ponto dele, no peito dele. Mas vocês veem que causa um dano superficial apenas, só um leve arranhão. As outras três flechas ele só rebate, sem sofrer qualquer dano. Essa página, que essa página. Sim. Mas é o que aumenta o dano? 15 de dano? Vai. É. Quais são os Tiates e Megalops? Beleza. Cadê o cenário aí? Não vai ter cenário? Então, eu acho que vocês apagaram. Eu não. Ele tava desenhado. Esse tá atrás. Todos os players. Eu apaguei. Eu apaguei, mas eu tenho uma foto aqui. Por que você apagou? Porque a gente foi jogar 5 anéis outro dia. E eu uso. E utilizou. Fazer uma ação que deu errado, ou mesmo ressuscitar. Tá, então nós temos duas chances de morrer. Então a canetinha é melhor, né? Essa é a sala. Duas chances de morrer. Aqui era o riozinho. A água vem pra cá. Né? Aqui as árvores gêmeas, certo? Uma ponte. Aqui uma ponte. Que a gente tirou foto hoje. É. Aqui o círculo de teletransporte. Né? Aqui é a entrada do negócio. Isso. E aí pedrinhas aqui para vocês caminharem pelas pedras e não por cima do gramado. Aqui um altarzinho onde vocês foram fazer oferenda. Foguinho aqui. Né? Aqui as pedrinhas vinham para cá e aqui uma lagoazinha com mais pedrinhas para andar aqui. E aqui um corguinho. É o Rio do Ouro. É o Rio Negro, gente. Cadê a coba? Rio Negro. Cadê a coba? A coba era o bichinho de quatro braços. O Gulira. O Godzilla, é. E cadê nós? Isso? E vocês estavam aqui, ó. Cadê nós aí? Literalmente desse jeito, não. É, o Selene tava avoando. Eu tava, acho que pra cá. Aí vocês posicionam bem, eu não sei onde eu tava, né? Você tava ali no laguinho afogando. Você não tava, porque você não veio na sessão. Então se posicione onde você quiser. Não sei cadê o seu boneco, não pegaram você. O Pissoca, hoje toca. Amor, né? Faz as coisas fora de novo. Eu já tô praticamente um mês de fora, não deixa eu comer de novo. Meu Deus, vai ser. Ah, sério? Eu tô com ele. Comida aí, senhor. É esse aqui? Metaforzinho. É, sim. Isso. Pega lá, Nobel. Pega lá, Nobel. Mas esse aqui é o melhor. A ideia é ficar no teletransporte? No teletransporte ou não? Não, a ideia é matar o quatro braços. E não morrer. Aí depois a gente vai pro teletransporte. Isso. É que tu precisa ativar ele, não é ativo. É simples, a ideia é não morrer. A gente consegue atrair o cara pra lá e teletransportar ele pra outro lugar? A gente, antes de transplantar, a gente precisa matar ele pra transplantar. Tá, é como se fosse um desafio pra gente poder passar. Entendeu? Que isso? Saúde! Agora vai de novo. Vai pra você agora. Ele tá te superando. Foi quatro. Move seu boneco. Pra onde você quer ir? Eu quero ir pra longe. Justo. Longe. Pra cá. Vai aí pro meio. Aí, ok, beleza. Quando você se afasta ali, você vê quatro criaturas emergindo do laguinho e indo na sua direção pra te atacar. Desse laguinho ou daquele laguinho? Daquele laguinho lá. É as carpas. Isso é um rio. Aqui é um córrego. Aí é um jardim. Aqui. Aí é um rio. E aqui? E aqui é um córrego? Aí é um córrego. Isso, é um corguinho, é um rio que passa. Água desaguando no rio. Sim. Ou o rio desaguando no lago. Tá? Mas fala se o rio... É o Rio Negro desaguando aqui. Hã? Sim, ele saiu dali pra atacar. Não esquece que ele tá com magia, tá com acho que lentidão, tá com um monte de bagulho, não pode ter reação, né? Não, cancelou isso aí. Cancelou. É, usou os pontos de feitiçaria. É. Pontos de feitiçaria não, de resistência monge. Lendária. É, resistência lendária, é verdade. Quantas resistência lendária eu já gastei dele? Duas. Não, duas. Não, tá marcada aqui, tem três. Foram duas resistências lendárias. Aí tem mais uma cambada. Acabou o nosso, então. Acho que acabou os pontos heróicos na última sessão. É, acabou os pontos heróicos. Exato. Bom, o Greil ataca, recua, e aí vocês veem as carpas dominadas pela essência do vazio, né? Corrompidas, indo na direção do Greil pra atacar o Greil. E o Celerinho faz o quê? O que o Celerinho vai fazer? Celerinho surderim. Eu vou fazer uma tatuagem fluorescente, né? Vai marcar aí. Vou fazer aqui uma área aqui de radiação. Ok. Aí você vai fazer um... Césio 137. Um pouquinho mais fortalecido. Aí você faz um saving de constituição. E aí vai dar dano. Vai dar 7d12 mais 16 de eletricidade. E mais, deixa eu ver quanto que eu posso usar da runa aqui. Quero 40. E mais 14d10 de eletricidade rúnica. Então 84. É dano máximo. 140 mais 84 mais 16. Então 240. Ou 120. Dependendo de quem passar ou não. É um save de constituição? Isso. Caramba, tem que jogar com desvantagem? Com desvantagem. Mas não tem vantagem em tudo por ser monge? Não, ter proficiência em tudo. Você tem proficiência em todos os saving throws. Mas que saco, hein? Não tem problema, vou tirar 2,20 aqui. Na sua cara. Nossa, você faz normal, né? 18 e 19. Não, não tem vantagem. É, tem. Não tem vantagem. Ah, não, você tem proficiência, tá certo. 18 e 19? 18 e 19. 18 é o meu menor dado, vai ser ele que vai ficar. Deixa eu ver. Save de Constituição, né? Isso. Constituição tem proficiência dobrada. Tem. É 72 de dificuldade. Não é proficiência dobrada ou é? Eu tenho força, tenho destreza, tenho sabedoria, que é proficiência dobrada. Então eu tenho só mais 34, mais o bônus que eu ganhei do vazio. Deixa eu achar aqui. Bônus de proficiência, não, tô louco. Tá achando em algum lugar? Tô vendo aqui, bônus de proficiência, não é? Não. É save throw. Proficiência, progressividade, resistência, validade. Então eu vou contar só o mais 10 que eu ganhei de bônus aqui em cada habilidade. É, eu não achei também. Então beleza, então deu... É 70 e cacetada? 72. Ixi, não vou conseguir passar não, só se eu tivesse proficiência dobrada. Que por ser constituição eu não tenho. Então 18 mais 34 mais 5, não chega no 72. Aí você toma 240 de dano. Que tipo? É. 140 rúnico, 100 normal. É eletricidade. Eletricidade eu tenho. Resistência. Então são 50 de eletricidade. Isso. Não, mas. E 140 eletricidade rúnica. 140 de eletricidade rúnica. Aí todo turno seu você vai fazer um saving throw de constituição enquanto você permanecer nessa área aqui. Cadê a caneta? É 6 metros. Aqui é o centro. Que pega. Não, tem que ser aqui o centro, né? Vou abrir pra vocês. Quando você dispara essa rajada energética nele, Celerinho, a eletricidade percorre o corpo dele, tá? Como se não penetrasse, não causasse dano, e vai se dissipando pro solo, tá? Como se ele aterrasse essa eletricidade, mas o dano que vem da eletricidade, da sua runa mística, né? Esse começa a penetrar no corpo dele, corroer e distorcer o corpo dele, tá? E vocês percebem o óbvio, vocês já sabem, que ele tem vulnerabilidade ao poder das runas. Certo. Aí, todo turno que você começar ali dentro da área aqui, você faz esse save de constituição e começando agora você já perde um de exaustão. Cada fala que você ficar é um de exaustão que vai indo. Começa agora, então já rola outro save de constituição? Não, você já perde um de exaustão, porque você fala no teste. Ah, é? É. Que apelão esse negócio? É uma magiazinha. Ok, que mais? E aí eu vou ficar paradinho aqui. Ok, eu vou gastar ação lendária. Sim, eu lembrei já do... É, de jogar, se você quiser tomar uma ação, todo tipo, você pode voltar. Aqui. Vou gastar ação lendária. Já é magia, não. Constelação lendária pra dar ataque normal também. Só lembrando que eu tô com a... Eu tenho um minuto, eu tô naquela escamas defletoras. Certo. Eu só tomo dano crítico. Ok. Você defletiu o ataque dele, né, Celerinho? É, eu não voltei pra ele, eu só ignorei. Certo. Tô meio que metalizado. Beleza. A ação lendária dele... Vai ser de boa. Essa lendária dele vai ser de boinha. Quem que tá no solo aí? Tem a Toph e... Menos o Psoar. Mas quem tá perto dele é a Toph e o Murin. No solo, ele perguntou, não tá perto. Não. Tá. Eu fui do elemento terra e eu sou imune a ele. A ação lendária dele... Vai ser bem simples. Ele sai da proximidade de vocês, usando a velocidade dobra. Tô gastando duas ações lendárias. Ele sai daí de onde ele está e vem pro canto aqui onde tem a oratória. Pra cá? Isso. Vai ficar bem aqui nessa posição? Isso, bem aí mesmo. Ele para aí. Ele para aí, abre os quatro braços dele, junta os quatro braços assim, ó, as mãos, fazendo postura assim como se estivesse meditando, invocando um mantra, alguma coisa assim. Essa é a ação lendária dele. Vamos lá então, Ju. Eu acho melhor eu pedir um Uber. Vocês não saem daqui. Acho que faz mais sentido. Quer ver se o Mertão leva? Eu posso ir e voltar rapidinho. 20 minutinhos eu vou. 20 minutinhos eu vou e volto. Eu acho que do lado da galera. Tem problema pra vocês? A gente dá uma pausa de 20 minutos? Tem sim, mas tá tirando mesmo. Arruma suas coisas. Beleza, já tá tudo certo. Tudo certo? Tudo certo. Então bora. Me dê 20 minutos. É o tempo de despachar essa moça. Retornar. Nossa. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigada. Estou de volta. Cara, mas tinha água aí de monte. Esvaziou já. Valeu. Do verbo não tem mais. Do verbo não tem mais é uma boa. Bom, era minha vez, né? Não. Não, bom, a Naga ela tinha feito a ação lendária dela que foi se afastar de vocês e tá preparando algum golpe pra disparar. Em seguida, é a vez da Toff. Que hoje, exclusivamente, ela está viva. It's a miracle. Tá garantida pelo Deus. Por enquanto, né? Por enquanto. Malandro, agora é o seguinte. Seguinte. Eu quero saber o que você está preparando. Eu consigo saber? Eu sou apta a saber o que você está preparando? Não, porque nem eu sei. Idiota. Ele só... Na moral mesmo? Não, tô zoando. Ah, idiota. Não acredito, pô. Tá, Toff, você vai jogar um teste de conhecimento mongístico. Monástico. Monástico. Obrigado pela precisão vocabular. Tese de conhecimento da Murá. Seria história? História. Eu vou gastar uma coisa, um experimento pra jogar com o Pra ver se você sabe o que, que é isso. É algo assim bem obscuro. Difícil de conhecer. Mas talvez você tenha ouvido você falar de alguma lenda. Por você de Tamaró já não tem uma vantagem? Tem, você pode jogar o teste. Exato, você pode jogar o teste. Tá. Tá meio de ferro, não é? Vai tentando. Não vou gastar inspiração, não. Tem um bônus alto. É porque eu vou tirar um 20 ainda. Então. Ele tá se concentrando, tá? Posição assim com os dedos, fazendo alguns gestos com os dedos, tá? E pouco a pouco ele tá fechando os quatro braços assim pro meio, gesticulando, fazendo alguns gestos específicos. E talvez você possa interpretar esses gestos, tá? Então eu vou gesticular corretamente aqui. Já que eu tava na mente já tive na mente da Toff, eu posso ajudar ela? Pode, isso fornece vantagem pra Toff. Toff, você tem vantagem. Gostei, porque eu tirei um quadro aqui. Tirar menos não, que... Usar o teatro, mano. Tirar menos que 15 que é saco. É. Usa o poder do teatro. 3. Então você que é saco. É essa a conclusão a que chegamos. 35. 34, 5. 35. Toff, é estranho. É algum tipo de técnica, ou seja, de jutsu, bizarro, diferente de tudo que você já viu e meio que incompreensível pra você. Tá? Ao mesmo tempo que ele tá gesticulando assim no ar, ele faz alguns gestos no corpo dele próprio. Ele tá com uma armadura de ouro? Com a armadura de ouro. Bom, eu não sei o que, que ele tá fazendo, mas se preparem. Eu não conheço essa técnica, sei que é de algum monastério que eu particularmente. Alguma coisa muito, muito mais antiga do que o meu conhecimento. Então se preparem. Aí vem bomba. Enquanto isso, eu vou tentar segurá-lo. Eu falo assim, ó, vamos tentar quebrar a concentração dele enquanto ele tá fazendo você isso aí. Uhum. É louco, é louco. segurar? Eu vou segurar, vou fazer magia, Zé Buceta. Caralho, tapa na boca. Você gostou mais também? De toda, velho. Já, eu vou fazer, entre aspas, petrificação nele. Entre aspas, okay. Porque não é petrificação, mas é parecido. Uhum. Uma área ao redor dele de 9 metros vai ficar com um terreno de petrificação. Aí se picar ele, tá? É. Eu preciso que você faça um teste de constituição de dificuldade de 58. Porra! Vou gastar um ponto heróico e rolar com vantagem. Não, você vai rolar normal. É. Não, do dia. Não, por causa da hora da área dela. É, por causa do meu negócio. Ah, tá. Qualquer teste que ele vá fazer é com desvantagem. Ah, também a metamagia é inútil. É agora. Ok, 16. Mais 39. 16 mais 40 dá 56. 55. Quanto que era a dificuldade? 50 e? 8. 8? Uhum. Caiu. Ah, não, vou gastar um D6. Vou adicionar um D6. Vai, não vai dar nada. Vai fazer dessa com resistência. Vai tirar um, porque agora você é tonto. Chupa. Tira um, tá? 4. 55 e 59, então tá ganhando por 1. Tô ganhando então por 1. Vou gastar um ponto de óleo. Né? Tô ganhando por 2, na verdade. Porque por ele parte é dele. Um D6 de dificuldade. 1. 5. Não, não, só vale em cima da mesa. Pô, tá cima da mesa, 5. Daí, deixa eu jogar de novo. Não, pode valer. 2. Então... 60? 60. 60, tô com 59. É, tô perdendo por 1. Vai ficar na briga de desse. Não, eu quero que você gastar a resistência de dor. Isso vai me petrificar, teoricamente. É, você. Então, aí a cada turno seu. Cada turno seu você tem que fazer o teste de novo, entendeu? Isso não é aquele poder da Inanna que você passou pra mim. Ok, começa a terra subir e paralisar o corpo dele. É, mas no caso é uma área de 9 metros. Então. É, tá, beleza. Tem que pagar 3 vezes, né? Tem que é igual a magia. Beleza, ele olha pra aquilo, né? Sente que algo tá subindo ali, querendo petrificar ele. Chacoalha a cabeça e continua os movimentos dele ali. Não, primeiro, então, agora pelo menos ele já não se move. Ali ele tem que ter capacidade de movimento. Entendeu? Ok. Que mais? Agora eu venho correndo, bato nessa parede, dou a bica na boca dele e volto. Que nesse caso essa bica vai ser a, com a ataque atordoante, que é um ataque de ação bônus, tá? Ok. Creio eu que eu não vou acertar, mas vamos lá, né? Esse cadê a música? Carregou o celular ou não? Carregou. Tá lá a musiquinha ou não? Dá pra pôr agora. Tô tirando 20. Se der um 20, beleza. Sabe, hein? Vai um rockinho aí, galera? Quase! Pode ser? Porcaria! Não consegui! Tessaiga, sua vez! Aproveita a distração! Agora eu vou com a Tessaiga. Não. Só acerta com 20? Hã? Só acerta com 20. Eu acho que todo mundo... 20! Tessai acertou! Oh, acho caralho. Que todo mundo só acerta com 20. Sim. Tem 80 de CA. Rola seu próximo ataque, corpo a corpo a distância, com um bônus de mais 3 no ataque e no dano. Tá. Então o ataque da Tessai acertou. Então eu vou dar... Foi crítico, né? Crítico da leve 3. Tem 10 né? Tem. 27, 27 mais 3, 81, mais 10, pronto, mais 10, mais 10, 111, mais 34, 35 que é o nível, 111, 140, 36, é monge, 147, então 147 de dano da Tessaiga. Tipo de dano? É cortante mágico. Cortante mágico, tem resistência. 100 e? 47. 150, 75. 84, então. Boa. Ah, perdão. 150 porque eu tenho mais 3 de dano. Ok. 75, então. Faz diferença, então, não vem não. Faz. Rapaz. Vem não, malado. E eu volto pro meu lugar. Pim, pim, pim. Beleza, você esfere o chute nele, ele desvia, A espada passa na sequência, corta o peito dele, né? Ele se espanta com o corte da espada, chacoalha a cabeça e continua. Tá? Na concentração dele. Isso, puta. Não, não tem concentração. Não tem concentração, é só roleplay. Só roleplay. Ele continua a concentração dele. E aí, como ação lendária, ele dispara uma rajada obliterante em você. Bosta. Ele tá lá fazendo a concentração dele. Você passa ali, dispara uma rajada obliterante em você. Rajada obliterante. Uma jogada de ataque. Tem mais 61, só que agora eu ganho bônus do vazio. Então foi pra mais 86. Você poderia jogar, você acerta. Eu tenho que jogar com desvantagem essa porra. Desvantagem. Olha, meteu um, percebi que pode ó, tirei dois sets. Não, é. Aí shoot you down, bang bang. É, porcentagem do. Por algum motivo dinheiro na playlist do Kill Bill. É porque eu tava ouvindo em algum momento. Mas na biblioteca. Nesse caso é um ataque normal. Ataque normal. Tá. Então, rajadona. 7 com mais 80 não, e. Só quando você acerta, Gé. Mas agora joga porcentagem. Ok. Agora porcentagem. Tenho 100% de chance de acertar, né? Não, vai tomar teu cu. 50, né? Tenho 50% de chance de acertar. Aí você escolhe. Mais ou 50 menos. 50 ou mais ou menos eu acerto. Então, bom. 50% de chance de acerto. Vai tirar 90. 43. Errou. Acertei, rapá. Acertei. Rajada obliterante. Eu dando ela vizinho. Morreu. Aham, é assim. Só que tem 200 de vida. Não, não tem, lógico. Ela tem mais de 3. Só porque não é falando que ela tava viva, ela vai morrer. Não, mano, eu tô com um pouco de perda temporária. Você tem 50 de perda temporária. Quanto tempo dura? Tem 2 de vida. São 6 raios a rajada obliterante, mas como é ação lendária, tô usando um raio só. Ué? É. 2d8 mais meu bônus mesmo de constituição. Assim, ele diminui o PV tempo, o PV máximo? Sim, porque é obliterante. Então você vai tomar na vida do. Então 2d8. Duas vezes ela toma uma só nesse caso. Não, mas vai ser do mesmo dano. Uhum. 2d8. Mais o bônus de constituição. Vai diminuir o temporário, mas vai, como vai diminuir o máximo mesmo, não vai mudar não. 2d8 mais 22. Essa é a questão, se zerar os PVs da Top, mas ela tiver PV temporária, ela fica caída ou não? Cai. Ela morre. Morre. É obliterada. Não seja obliterada, porque aí não dá pra ressuscitar. Mas dá pra reencarnar. Dá pra reencarnar? Não dá pra reencarnar porque ela é obliterada, ela é apagada da existência. Vocês não sequer vão lembrar dela. Tudo. Inclusive a memória. Vocês sequer se lembraram que ela existiu. Tipo, ela vai ser tipo Horry, o último romano. Vai ficar um vazio na sua mente. É. Tá, 3 mais 22, 25 pontos de dano obliterante. Eu quase acertei, eu ia fácil, 24 hein, de dano. Que lixo de rolagem. Ainda bem, foi lixo. Foi a sua vez, Toff? Sim, senhor. Então é a vez do Guardião de Linwu. O Guardião de Linwu, ele olha pra cada um de vocês. É, faz uma análise meticulosa pra ver qual de vocês tem a menor salvaguarda de. Não, até a maior. Até pelo senso em tudo. Mas isso não quer dizer nada. Fala pra eu fazer um teste de força aqui, Pedro. É maior que o meu. Eu acho que é Constituição. A Constituição tá ok. Poderia estar bem melhor. O Grial vai se manter não, ou não. Ele virou. Isso é a Constituição. Quando tem mais que seria o Grião. Não, o Grião não vai entrar. Não, não. Eu não posso. Tô petrificando teoricamente. Sim. Mas se eu usar teletransporte, eu morro. Correto? Sim. É RPC ficar na área pra continuar petrificando ou não? Então, não, nesse caso em específico a magia não fala. Mas são 9 metros de raio, certo? É. É que assim, eu não sei se agora, como ele já falhou em um teste, já o teleporte funcionaria, porque não tem essa descrição já. vê no negócio de petrificação. Não, o teleporte vai funcionar, porque na magia é um negócio que tá envolvendo ele. Sim, não é que ele tá virando pedra, ele né? Ele vai teleportar, mas ele vai continuar petrificando. É, essa é a pergunta. Você quer que eu leia pra ver se ele vai ficar encasulado? Leia, vamos seguir a regra, leia. Esse bagulho dele é meio que o bagulho do... Prisão de rocha. Todos os inimigos no raio de 9 metros, você começa a ser envolvido pelos fragmentos do sol e vão sendo petrificados pouco a pouco. Os ovos têm direito a um teste de resistência de constituição no início de cada um dos seus respectivos turnos. A CD é a mesma para as suas magias. Se uma criatura tiver 3 falhas, fica petrificada por 1 hora. Note o seguinte, ela são todos os alvos num raio de até 9 metros. Não é a área que é afetada, são os alvos. Então não importa se ele se mover ou não, continua. As pedras, onde ele pousar, a pedra vai continuar subindo e prendendo tipo, ele. Tipo uma maldição. Aquela semente do Bulbasaur. Isso. Fica nele. Isso, é isso aí. É isso aí. Então, em qualquer lugar que ele for, então ele já falhou. Qualquer lugar que ele for, já falou. Então, assim, ó. Se ele falhar 3 vezes antes de ter sucesso, ele petrifica. Então é igual a magia Flash to Stone, só que em área. Ok. Perfeito. Só que petrificado entre aspas, né? Porque ele fica aprisionado dentro da rocha. Fica restrito. Né? Porque se eu for imune à petrificação, teoricamente isso não funcionaria em mim. Mas como eu tô aprisionado dentro da rocha, então teoricamente funcionaria, né? Mas enfim, vamos pensar nisso depois. Tá, em qualquer lugar que você for, você vai continuar sendo... Vou continuar com esse negócio. Então beleza, então vamos gastar as minhas ações agora. Nessa noite a gente continua jogando. É... final do turno? No início do turno dele. Então já acabou o teste aí. Peraí, deixa eu confirmar, peraí. Eu acho que é fim, né? No início de cada um dos seus respectivos turnos. No início, qual que é a CD? 58. 58, caralho. Você precisa de 20 pra passar, eu acho. Tô gastando pra perder. Ainda não. Vou rolar com desvantagem. Tô com medo de perder ponto. Não, perder. Tá segurando pra outra coisa. Não, relaxa. Vou tirar dois valores altos dois aqui. Dois uns, pô. Dá um só de dois, assim. Dois um. Uma desvantagem, mano. 9. Nove. Agora que vem o gasto de ponto heróico. Na hora que eu preciso, não na hora que eu não preciso. É, porque ele só passava com 20. Tenho mais 34, são mais 5, então, do bônus que eu ganhei do vazio. Não tenho bônus em salvaguarda, não. Tenho bônus em outras coisas. Então, mais 39 eu tenho. 48. Com 9 são 48. Ou seja, eu tô falhando. Então, vou gastar um ponto heróico e vou enrolar. Eu não lembro se nesses testes em específico de save você pode gastar o ki pra reenrolar. Eu não sei que iniciativa você pode. Você pode usar o como luck. Você pode. Gasta um ponto heróico e pode usar como luck. Qual que é o nome do poder? É do monge e do comecinho. No comecinho do monge. Alma de diamante? Não. Abre o nível baixo. Stone Strike, Key Empowers, Evasão. Stillness of Mind. Pureza do corpo. Então. Não achei. Estou procurando aqui. Tranquilidade. Não achei. Acho que vocês estão me roubando. Ou dados. Vocês estão me trolando. Alma de diamante. Ok. E teste de resistência. Você pode gastar um ponto de ki e ficar com o segundo teste. Ok, tirei 3 no dado. Vou gastar um ponto de ki e vou ficar com o segundo teste aqui. Segundo teste aqui. Eita, segundo teste um 20 e um 19. Perdeu o 20. Então vou ficar com o 19. Mas o 19 não passa. 19 com mais 39, 58, né? Uhum. Passei? Tá 1 a 1. Beleza. Uma falha e um teste. 1 a 1. Uma falha e um teste. Entendeu? Fala no sucesso. 1 a 1, beleza. Falha e um teste. Então, joia. Uf, teletransporte, velocidade dobra. Ele vem. Vai de uma vez por dia? Sim, é o meu deslocamento ele é por velocidade dobra. Onde tu vai? Eu tenho o speed booster. O seu também, inclusive, né? Eu tenho speed booster, agora você tem. Sans que ele busca. Não, não, não, não, não. Sim, mas eu vou aproveitar o pra que o vazio dá. Ah, tá. Talvez o seu por não ser NPC seja diferente. Pode ser. Mas o meu tipo de deslocamento ele muda pra velocidade dobra. Então vai pau aí, hein? Porque eu debatei, hein? Me fizeram debatar, né? Pra onde tu vai? Vai crescer? Eu vou bater em todo mundo aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Bate na Toff no Murin. E aí depois velocidade dobra. Bate no Celerin. E aí velocidade dobra. Bate na Ciri também. Se eu ganhar a minha sala, eu tenho umas bordoadas. É teleporte. É teleporte. Não vai ter ataque de oportunidade. Cara, tá o Mastery. É assim, ó. E ele vai dando ataques. O pior é que o Ranger tem um poder que é assim. É? É. Não o nosso. Não o nosso. Não o nosso, porque o nosso é arqueiro. Certo. Mas o melee tem. Ah, tá. Não o nosso. Professora doutora não, Luciana não, Graciosa de Souza. Ok, não. Beleza. Vamos lá. Então eu vou bater em todo mundo, vou usar esse poder em todo mundo, vai gastar só 3 pontos de Ki. Tá. Então vou dar ataques em todo mundo. Tem que ser rajada de golpes. Flurry Blows. Então vou fazer um ataque. O meu ataque, quantos ataques que era o mesmo? Tô. É porque eu sou o único que tem ataque à distância. Ixi, eu ataco 8 vezes. Não preciso nem gastar rajada pra fazer. Então tá. Então eu vou dar 4 braços. Tá, então vamos lá. Eu não sei se eu tinha criado mais 2? Eu achei que tinha. Não, 2 mais 2. Não, achei que você já. Você já, você por ser naga, você já tinha 4. Isso, ah, sim, surgiu mais 2 por causa do nada. Isso, agora é 6. É verdade, são 6. Quem criou mais 2 foi ela. Ok, então vamos lá, vamos botar mais. São mais 2 ataques com cada braço. Então são mais 4 ataques, então eu dou 12 ataques. Ah, porra. Só faltou. Sabe o que faltou aí agora? Dá 3 em cada. Dá 3 em cada. Sabe o que faltou aí agora? Uma parede de energia. 12 ataques? Flint. Não, mas o Flint dava 36, né? Foi a coisa mais linda que você então fez. Vamos lá. Então são 12 ataques. Então dá 2 ataques em cada, certo? 3 em cada. Eu com desvantagem, não esquece. Todo mundo é desvantagem. É, eu vou atacar com cada. Ah, é verdade. Mas eu ainda assim tem a porcentagem. Eu ataco. Não, tem mais não que eu te acertei, cuzão. É todo turno que reseta. É todo turno? É. Que bosta. Nossa, que me deu esse bagulho. Toma no cu. Eu gostei. Não posso atacar com vantagem? Deixa eu ver. Não posso, vou atacar com desvantagem mesmo. Tudo bem, mas eu tenho 61 mais 25, são 86 pra acertar. Pra que rolar dado, né? É que vai tirar um, né? Fala, só pra ver se tira um. Então vamos lá, 3 ataques na Toff. Né? Tá vendo? Pega ok, um ponto de Ki. Um não, ponto de Ki. No ataque não pode. Ah, no ataque não pode? Então um ponto heróico. Só porque foi double! Double! Já gastei. Foi double! Dois então me trollando. Acertei um ataque na Toff. Segundo ataque na Toff, acertei. Só se atirar um. Terceiro ataque na Toff, acertei. E aí do Murin tá do lado. Não esquece a porcentagem ainda também. Sim, vou rolar depois pra não quebrar. Acertei o Murin. Acertei o Murin. É um acertei 20. O Murin. Só aí subiu 3 ataques no Celerin. Então, mas tirou 2 1 heróico, mano. Tirou 2 1. Ok, no Celerin. E aí veio aqui na Ciel. 3 ataques na Ciel também. Oh, uia! Aí é, foi a crítica. Teve uma desvantagem. É. Tá. Você quer a sua falha aqui? Boneco. Ok. Primeiro. Acertou. Segundo. Acertou. Terceiro. Acertou-se ele também. 3 ataques em cada um de vocês. Beleza. Desvantagem. Porcentagem. Porcentagem na Toff. Se você passar no primeiro, já é ok já. Certo. Acerta os outros dois. 50 ou mais. Ou menos. De 1 a 50 eu acerto. Eu tô com 60, logo. 57 errei o primeiro. Errou. 60 errou o segundo. É 60, errei o segundo. 38, acertou o terceiro ataque na top. Só o terceiro. É só o que eu precisava, acertar um. Tô bom. Beleza. Tá, a Toph tem os mesmos poderes similares aos meus. Então na Toph eu vou meter ataque atordoante. Eu sou monge místico. Sim, vou meter ataque atordoante na Toph. O Celerin, você tá em que forma, Celerin? Elfo. Elfo. O Celerin é um elfo, teoricamente ele é frágilzinho. Eu vou tentar no Celerin. Na prática também, tem um 11 de força. É, o Celerin me dá uma burlada no C que macucou, hein? É, então eu vou tentar no Celerin. Primeiro, então vamos lá. Primeiro de tudo, Stunning Strike. Tem que gastar um ponto de Ki. Você faz uma salvaguarda de Constituição. A CD era 59, foi pra 69 agora. Salvaguarda de Constituição. Foi um ataque, só que eu já acertei. E eu vou te... atordoar. Eu vou jogar pra você tirar um 20, né? Certo. Não. Toph atordoada. Então, calma aí, galera. Só preciso jogar. Ok. Eu quero passar no teste. Uma resistência. Já acabou do cajado? Acabou. Tem mais dois agora. Hã? Ah, não. Vocês estão usando só um. Quer aqui? Vai rolar aqui ou não? Vocês estão usando isso ou não? Não, pode acontecer. Você só tomou uma porrada, né? Tá atordoante. Então, mas você só tomou uma porrada. Só, uma porrada. Por isso que eu usei. Sim. Você sabe que não funciona isso? Eu sou treinada. Isso não vai funcionar em mim. Ele olha pra você, ignora você e continua batendo no muro. E explicações. Ok, Murin. Fala. Constituição, dificuldade. 3 testes de Constituição, 3 salvaguardas. Quantos aí? CD 69. Quer que eu quero fazer? Quem tá escolhendo? O quê? 69. Constituição. Não esquece que tem o dado do Tiatis aqui e do Ragnar. Do Ragnar, Megalon? Legal. Não, se você precisar, tem uma cartinha que salva. Tem umas cartinhas ali de cima. Mas de salva de 1. Uhum. Pra ir adiantando, Celerin, rola também 3 testes de Constituição, 3 salvaguardas. Né? Deixa eu ver o Stunning Strike, você vai ver uma coisinha? Então, o primeiro eu falhei. Pode ir. Segundo. É, não, lembra que a gente tem mais 10 quando o seu cajado. Tá. Não, é que eu fiquei na dúvida. Se era só um bônus? Não, porque eu tô imune a dano. Você tá imune a dano. A condição ainda afeta? É que eu fiquei na dúvida. Esse mais 10 é novo. Do meu cajado. Ah, tá. Se ele vai dar um dano mais. Afeta. Ela refez o cajado pra mim de mais 5. Porque eu não tô usando ataque atordoante em você. Mais 5 lá, é mais 1. O que é? Qual o teste tem que fazer? Constituição também. Acho que só da cachoeira. Vai rolando, se você falhar em algum, eu vou passar pra Ciere. Se você passar em todos, eu vou passar pra Ciere. Vou tirar mais 1 aqui e aumentar o bônus que tem o da Livius também. Dá mais. Não, então, tudo aqui, ó. Nunca lembro. É mais 7. Beleza. Eu tenho 30 de bônus. Fazer os 3? Aí você pegar mais. Você tá jogando com vantagem? Não. Você está no território da Ciere, todos vocês têm vantagem em tudo. E eu tenho desvantagem em tudo. Eu não sabia das vantagens. Outro tem vantagem em tudo. Muito bem, né? Muito bem. Melhorou, sim. 32. Falhou. Já falhou no primeiro. 69. Vai, 20? 20. Mas pega uma cartinha. Naturalmente você não vai passar. Mas é porque eu posso passar com isso aqui, né? Ele me deixa passar. É, porque, ó, vai gastar? É porque, tipo, entre as. Tem mais 2. Não, mas eu falo nos 3. Dá 55. E aí eu anulo o efeito, porque os efeitos não se. Não se acumulam. Cartinha também não ajuda. No próximo turno, todos os ataques contra você são tomados contra vantagem, beleza? Ok. É, ele não vai você quer ficar pra você mais. Ou eu posso usar? Não, ele já tá atacando contra vantagem. Você pode trocar, vou usar. Nesse caso. Beleza. Gasta a carta. Gastei a cartinha pra ele, ó. Nesse caso, sim. Oi? Gastei uma cartinha que eu passei também. Nesse caso, o Champs, ele pegou uma cartinha que todos os ataques do inimigo são com desvantagem. Ele já tá nessa condição, então ele pega outra. Né? Pega outra carta. Vou pegar. É bom. Ciro, 3 salvaguarda de Constituição. Pra quê? Vamos lá. O Stunning. Não é Stunning Strike. Como eu não passei nos testes, e o Jeff? Vocês dois foi. Tô usando essa carta aqui. O dano dele vai ser o mínimo. Vai ser o mínimo. Eu coloco o dano mínimo reduzido a metade. Beleza. Depende. Eu vou descrever. Descreve, vamos lá. Eu vou descrever. Porque eu tô vendo, por exemplo, se você fez a mesma coisa com meus amigos, eu vou ver o que você fez antes de bater em mim, porque eu sou a última que você bate. Certo, ok. Deu 3 ataques na Toph, tá? Ficou jogo. Errou os ataques, né? No último ataque ele bate na Toph, ele... Tuf, eu tô trava os chakras da Toph, né? Vira pro Murin com os outros golpes, né? E ele vai batendo no Murin também, né? E vai dando os 5 points Exploding Heart Technique, okay, né? E aí deixa o Murin meio finish him, né? Aí ele salta no Celerin. Quando ele salta no Celerin, ele vai fazendo um jutsu. Ele faz assim, se arranhando, e bate no Celerin com as mãos respingadas do sangue dele próprio, tá? Ele acerta o Celerin 3 vezes. Depois que ele acertou o Celerin, ele faz isso. Eita. Tentando drenar. Né? E aí ele faz isso. E aí ele percebe que travou o Celerin. Na hora que ele vai indo pra Sierra, quebra o controle, ele olha pro Celerin, né? Se afastando, né? Amaldiçoando o Celerin. E aí ele chega na Sierra também, né? Se arranha, começa a bater na Sierra, né? No primeiro golpe que ele já dá, ele já fecha a mão e puxa aqueles fios de sangue que tocaram a Sierra. Talvez. Bate no segundo, puxa também. Bate no terceiro e puxa também. 3 salvaguardas de constituição. Hã? É novo? O que é isso aí? Marro. Eu sei qual é a segunda. Marro. Só que descendência de asiática, né? É isso. Hoje tinha vários, Quando fazer o maior teste, Bradão? Eu joguei um só, porque não, na verdade eu não joguei os 3, mas tipo, deu 40. Você sabe a CD? 58. 58? 69. 69. É que eu tenho 27 só de bônus sem transformar. Vamos fazer assim, o primeiro eu reverto pra você. Vamos ver o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer? É, você vai reverter, eu vou reverter e eu quero... E aí? Reverti o primeiro pra você. Ah, você tá revertendo o ataque. Isso. Ok. Você vai bater em mim, abriu um buraco negro e acertou as suas costas. Certo. Acertou minhas costas. Puxou, fixou. Não gastei nenhuma reversão ainda, né? Eu acho que você gastou quando ficou na Lotus da Morte. Joga pra um, joga pra outro. Gastou na Lotus da Morte. O Lotus da Morte não, o Lotus da Morte Celerins, ele simplesmente refletiu, não foi? Não, que o Griel ficou voltando pra você. Ficou brincando de reflexão. Ah, com o Griel, lá. Tá. Ah, foi a flecha. Foi a flecha, foi. A flecha de Golarin. Eu reverto. E no final, pium, caiu no chão. Pois é. Perdeu a força. Cansei. Flecha bosta. Vai. Ah, vocês não deixam atingir ninguém. Vai se fuder vocês dois. Vocês não me deixam atingir ninguém. Então tá. Parei, vou cair dessa brincadeira. Golpeou você, tomou o ataque, ele puxou os fios desaparecem. Que isso? Né? Foi no segundo ataque. Não vou tomar também. Esse ataque... Vai reverter de novo? Não, eu vou fazer uma película. Bate em você, não atinge você, né? Ele faz assim, os fios eles caem e desmancham, né? E aí ele vai dar o terceiro ataque. Que ataque que é esse? A gente já viu isso aí? É um ataque a Temi. É marro. É um Kiho, na verdade. Mas eu vou tentar jogar, mas eu acho que eu vou usar mais essa lendária. Eu posso fazer o teste de... É novo. Você quer roubar? Eu posso fazer um teste de cópia? Teste de cópia? Porque eu não tô atordoada. Quem vai roubar é ela. Qual que é a dificuldade do teste de cópia mesmo, que eu não lembro? Então, eu faço um teste e eu tenho que superar as suas CDs de... É o meu 69 aqui. Seu 69. Então, no caso, eu tenho que somar minha inteligência e minha destreza de conseguir. Ok, beleza. Você passa? Então, eu acho que não. Porque é teste puto, né? Não é que a gente falou, não é? Então, é teste puro. E aí, valeu? Não, eu passo. Como não? Como passa? Eu tenho o meu total da sentença. Passou por um. Você passou por um? Não vai passar por um, não. Qual que é a CD pra resistir a isso aí que você usa? 69. Toma, Sierra. Acontece de inteligência. Nossa. 75. 2D4, até então, é a média. Então, eu tô pensando, 2D4... É a média. É uma boa ideia, 75. Né? Não tem como eu conseguir copiar. Não? Tá ficando mais difícil, viu? Tá, não, vou pra 75 agora. Não, mas por causa do ponto heróico, 69 seria. Não tem como. Deu 6. Passei! Passou! Deu 7,5. Ok. Passou. Hoje não, para. Passou. Ah, tem que copiar isso aí, que é da hora. Tenta. Mas não dá, né? Se tirar 20 no dado, é 69, né? Ela vai roubar, ela quer copiar. Isso é pra aprender, velho. Ah, né? Tem como copiar, querer falar isso. Eu posso olhar e falar, cara, isso aí você tá subvertendo toda a existência da vida. Você tá querendo controlar o sangue, coisa horrível. Mas é interessante. Sabe que eu quero. Tá, dobra desse aí. Porra, vai ser. Olha, e aprenda. Ação bônus, vou bater na ceia de novo. E de novo? De novo. Ah, o único que não aceitou o ataque. É muito, os ataques. Muito, né? Muito, assim, peraí, deixa assim. Eu ver. Minha ação bônus, aí agora vira. Não! Flurry of Blows. Não é ação bônus, não. Eu gasto um ponto de ki. É ação bônus. Ah, você tem um ataque normal com uma ação bônus ou você pode ter dois ataques? Não, não fala que é ação bônus. Imediatamente pode você pegar ação de ataque no seu turno, pode gastar um ponto de ki pra fazer dois ataques armados. Ah, não. Final, no final. Não, mas você tem o Martial Arts. Você tem um ataque só garantido como ação bônus. A Flurry of Blows te dá mais um. Ah, tá, ok. Não, beleza. Então, Flurry of Blows. Vamos lá, mais dois ataques na Sierra, então. Passei. O que foi isso aqui? Foi um 4. Ainda assim tinha certo. 69? 69. Ele virou pra tua e falou, olha e aprenda. Meteu um punho de terra na Siri. Tipo, de baixo pra cima. Então não é por dois? Não precisa jogar nada? Não, pode jogar, pode jogar. É o mesmo ataque. O modo como ele tá atacando que é diferente só, né? É o modo que é diferente, tá. Ele mete um punho de terra nela, puf. Aí ele abaixa depois e mete um punho de metal. É. Punho de metal em você. Tipo, te acerta. Tomou dano? Não tomou dano? Como não tomou dano? Vou usar mais esse. Ah, não vai dar certo? Nenhuma vez? Você passou nos dois? Passei em um, no outro vou usar mais esse do cajado da toca. Opa, caraca! Bom, ação foi, vocês ação bônus foi. Bosta aqui? Tá, então vamos causar dano então agora. É o que me resta. Em quem? Em vocês todos. Não, só tá aqui e acertou. Foram atingidos. Que isso? Isso foi só os... as condições. Teve dois que não me acertou. Sim, dois não te acertaram. Quem errou? Um eu reverti pra ele e o outro fiz a película. Justo. A película. Periculosidade. O meu era dano a zero. Eu imagino que o meu dano seja zero também, mas... Não sei, você pode ter um obliterante aí no meio. Não, ok, obliterante vai rolar. O do Carp é o mínimo. Mínimo. Acho que corrompido, velocidade de dobra. É de um só, né? Os outros dois é normal. O dano é de uma parte. Ah, tá. Você já vê como é que eu vou. Como o primeiro tá reduzindo a metade. Então, meu dano é só o dano normal. Opa, não, eu tenho dano de força nos meus ataques, então ele vira obliterante. Mentira. Tô dando causado através de magias ou dano elemental, que no caso é o dano force, né? Uhum. Considerado o tipo novo de dano, ou obliterante. Não há resistência de tipo de dano, ok. Então tá. Então o meu dano vai ser ao mesmo tempo concussão e obliterante. Então são 2d12 mais 42 agora. Puta, não, subiu meu dado também. Ele sobe duas vezes. D12 vira... Um D12 vira 2D8. 2D10. 2D10, então? É, 4D10. Então são 4D10. Agora os dados vão explodir. 4D10. Mais 42. Confio o obliterante. O meu já pode dar só o obliterante, tá morto. Ele é ao mesmo tempo os dois tipos de dano. Ou seja, então ele passa. Ao mesmo tempo fogo e frio, é tipo o Demo Dragão. Então tá, quem tomou ataques? Tomou um. Então. Em você. Explodiu. 23 mais 42 são 65 pontos de dano obliterante. Murray, tomou 3. O que, né? Calcula 2. E 1 é mínimo. Ah, 1 é mínimo. 2 normais. Então é 1 é 43. 1 é 43. Não, 47. 46. Não, 23. Não, 42. Ah, tá, desculpa. 1 é 46. 4 dados. Né? Quanto também? 60 aí? Vamos lá, 56. 65, 74, 73. O primeiro é 43, 83, né? 89 com 9, então, 8, 98. Na verdade seria 20. 98 de dano obliterante total. Quanto? 98 de dano obliterante. Faltando coisa aí, não? Sim, faltando coisa. 98 mais 84. 182. 182. Valeu. Porque ele é um cara legal. 182 pontos de dano obliterante. É, ele tá na metade. Celerinho tomou 3 também? Isso. Não, obliterante não reduz. Tem a magia da tua... Tá magia da tua ativa ainda? Sim. Ok, então. O meu é 0, obliterante. É uma hora. Por que 0? Porque eu sou imune a danos. Ah, é sempre. Exceto 82. No crítico. Por um minuto. Tá. Então agora na cera eu acertei quantos? 4. 4? Então deu 6, né? Então 80. 40. Deu 5. 2 errou. Então 3. Então 3. Então 124. 126. 126. Mais. Nossa, que lixo. 126, 136, 143. Porque a magia dela não era concentração. 143, 149, 155, 163, 163, 173, com 8, 181 pontos de dano obliterante. Aí ela vira e fala, cai! Então 114. Mas perdeu os 4 mil. Não, já perdi faz tempo. Foi na, quando a gente precisou te matar. 181 pontos de dano obliterante. Posso fazer alguma coisa a mais? Não. Depois vocês podem me financiar e eu reabasteço. Não, é o que a gente vai fazer. Posso gastar um ponto heróico e usar uma ação. Um pulso de ação, né? Pode. Vamos gastar meus recursos todos. Aí você dá mais 6 ataques? Tá. Mais 12 ataques, porque ganha uma ação, certo? Isso. Então mais 12 ataques. Não tem a bonus action. Você dá 3 ataques. Mais 12 ataques. Por mão? 3 ataques por mão. 2 ataques por mão. Eu tenho 6 mãos. Menos. 12 ataques. 114. Dessa vez eu não uso os 2 ataques agora. Talvez eu use mais. De uma. Acho que. Se fizer algum clima de restauração maior, alguma coisa assim. Cuidou. A gente só curou. Fez, não, mas fez um cura descanso. Acho que a última vez que eu vim, eu tipo que eu... Que foi que a gente tava na Desaves. Não. Exaço. Eu tinha tomado dano obliterante e minha vida tava... Não, isso não curou, porque a gente só fez descanso longo, não. Só pra saber se a vida... Se a minha vida máxima tinha voltado ao normal. Ah, não. Ok, descanso longo aí. Calma aí, galera. Queria muito usar esse negócio, mas não tá rolando. Esse negócio é legal. Legal, Ah, você pode esconder tudo. Em mim você consegue usar. Eu tenho bônus baixo, eu só passei por essa carta. É verdade, né? Em você eu consigo. Não, mas isso o Candango não sabe. Olha o off aí. Ah, mas. Então, é, pode tentar de novo. Pode. Posso tentar de novo em todo mundo, né? Em todo mundo. Pode inclusive tentar perdoar a top de novo. Pode não. É, só que não faz sentido tentar perdoar. Eu também acho que não, porque você sai, né? Você sai de atrás. É, ela é longe. Você foi atordoado, né? Você passou? Não, foi atordoado. Eu só vou passar quando eu usar isso aqui, ó. No meu turno. Nossa, eu tô aceitando, filho, agora. Eu só tô... O que eu podia fazer ali, tentar revidar alguma coisa, não deu. Usar a reação pra tentar revidar alguma coisa, não vai. Não foi. Mordi. Tá chique. Tá, mas dá de dobra, mano. Dá tempo. Peguei a perninha aí. Ele vai te bater, não vai? Já faz xixi no chão. Já deixa preparado. Olha esse polegadinho. É. Aí se ele tiver tanto flutuando? Poderzinho. Hã? E se ele tiver flutuando? Tô levitando. Ah, mas aí acontece. Aí você é só pra ele. Pode ser o louco, não. É. Mas é de madeira de tijolo, não é não de paia. É, não é. Monta uma casa. Tá pedrificando! Monta uma casa de crânios de lobos. Não é efetivo pra sustentar a casa, mas dá medo. Ele não volta mais. Quem que tá querendo? Eu acho que ele dá mais medo do que o lobo. Quem que tá querendo intimidar com esses coxos? Será que é eu mesmo? Esse é muito bullying. Tá. Beleza, vamos lá então. Vão ser efeitos diferentes, vai ser os dois ataques mesmo. Dois tudo com desvantagem. Tem mais 85, né? 61 com 86. Aqui tô aqui na Sierra ainda, três ataques nela. Gritou, perdeu. Só com desvantagem, né? 3. Ok, acertei os 3 na Sierra, certo? Ok. Quanto que eu tenho de deslocamento? Não sei se eu posso me deslocar mais. Você fez pulso de ação, pô. Você... Só tá de novo, né? Não, mas... velocidade dobra, deixa eu ver quanto que eu posso me deslocar. Ah, mas mesmo assim, você tem movimento pra caralho, você tem velocidade dobra, hein? É, não muda meu deslocamento, eu posso só me deslocar ao normal mesmo. É assim. Tem o save intro, né, amor? Hã? Tem os 3 save intro, né? 3 save intro. Eu passei nos 3. Bom, desloquei pra cá, bati no Celerinho e fazer um movimento inverso agora. Vou parar aqui do lado da Toff. Celerinho acerta. Acerta. Acerta. Batendo no Morin. Morin tá atordoado? Tá. Oh, beleza, isso muda o que pra mim? Dá vantagem. Dá vantagem? Dá. Só joga normal, dá. Então tá, acertei 2 ataques. Acertei o 3º ataque. E aí na Toff. Vem aqui batendo a Toff. Tá atordoada? Né? Não. Eu tô primeiro, 2 agora ainda. Não pensei em te atordoar de novo. Não. 88, tá certo? Nossa. Mais de uma vez. Não, oh, é só você não tirar um que você acerta. Mais uma falha. Um é a cartinha e o ponto de norte. Dá essa carta aqui, não tenho medo da falha. Quebrou a perna. Você erra seu adversário, mas tem atinge aleatoriamente um aliado próximo. Se não for corpo a corpo, ela escapa da sua mão e acerta o aliado. Ok, tô bem do lado das carpinhas ali, vou acertar uma carta. E o aliado dele, não o aliado nosso. Ah, tá. Acertei. Vim aqui passando, dando os golpes, assim, deu um meteoro, pega, passou e tipo, acertou com uma carta. Caramba, o que tá acontecendo aqui, velho? A carpa lá no splash, splash, splash. Pra caralho, me acertaram. A carpa só aqui, ó. Só no splash. Ué, era só faca, eu fico no rio. Tava volta, volta, os caras estão voltando. Ela deu um splash mais alto do que deveria, tomou. É. Porcentagem, Jé. Porcentagem na TOF, claro. Mas eu não tinha acertado? É o mesmo turno. É o mesmo turno. Mas ele tá dando um ataque de novo. Ele tá dando um ataque. Ah, é verdade, é verdade. Mesmo turno, não precisa. Então 4 de 10 mais 42 em cada. Todo mundo tomou os 3 ataques? Eu tomei 2 só. Beleza. Então são 126. Isso. 126 mais os dados de dano obliterante em cada um. Dá assim seus recursos pra não cair, né? Uhum. Nasci ele primeiro. 40 mais 30, 70. 10. 10. Tá mais 19, 29. 39. Você tá somando antes ou eu esqueci aí do 39 total? Não, tá somando os dois. Tô somando os dois. 39, tô somando o total dos dados. 39. 40. 55. 55 mais 126. Vou tirar essas de porcentagem, vai. 181. Ele deu exatamente a mesma quantidade de dano pra mim nos dois turnos. Certo? 181, né? Esqueci que você não é. E do máximo. Tá, passando no celeirinho. É, sorte que a Toca deu, fez a magia. Ah, é zero no celeirinho. É. Ok. No Murin. Tá. 19. 20, 32, 37. 39, 49, 57, né? Isso. 57 mais 126. 183. 183. Metade, 91. Na TOF. 10, 22. Dois ataques só, né? Nossa! 32 mais 32, 64. Meu Deus. 8, 6. Não, é um 8. 64? Não, 190, né? É, mais 126. 126 e o outro 44 dados. Isso. Não, 126 não, você tomou só 2. É, foi? Então, é, então mais 84. Então é. Por que só 2? Ah, então foi. O outro foi na série. Na... Você falha crítica. 44 nos dados. Falha crítica. E os... E 84. Isso. Você acredita? Eu acho que eu vivia. Agora eu devo ser cajado, né? Tá, vamos lá então. Eu tenho um cajado mesclado e eu não uso. Olha que eu lembrei do meu cajado. Ele tá aqui, ó, saindo do seu peito. Certo. Nassiere, são os três ataques atordoantes. Nassiere passou nos três. Você já jogou as salvaguardas? Já jogou. Ok. Agora 69? 69. Passei nos três. Passou por quanto? Posso querer aumentar. O primeiro eu passei por 1. O terceiro eu passei por 4. E o outro eu passei por mais de 6. É, se você passar no 1, falhou. Passou em todos. Passou em todos. Passou em todos. No Celerim, 3 salvaguarda de constituição. Celerim, eu tô batendo com o sangue e puxando os fios pra controlar ele. Fazendo dobra de sangue. Opa, um vintão aqui. Cartinha. Tá. Que dá 47, não vou passar, mas passou perto, que dá mais 17, né? Eu quero dar chute também, viu? É, tem uma que ela tirou. Mas é magia diária. Ah, uma magia diária? É. Vem, eu não li a carta. Tá, essa aqui é interessante, mas deixa aqui. Falhou, passou na primeira? Não, deu 64. Falhou então? Vai gastar recurso? 64. É 69? 69, falta 5. Somando os mais 10 da TOF? Então. Todos 17 somando, né? 10 da TOF, 7 da Lisbeth. É, teste de quê? Constituição. Vamos pensar. Falhando na primeira. Vou gastar uma resistência na Indária. Acho que não compensa, porque 20 ainda não dá. Eu já gastei as do cajado, as duas. É. Vi com 20 ainda precisa de mais 5. Tem que gastar 3 resistências, nem tem isso. Já vou. Não é de um compensa. Se você quiser, acho que eu... É, você passa. É, depois eu tenho que gastar mais duas resistências. Uhum. Mas eu acho que não compensa. Depois você tem que dar série condição que não vai acontecer. Exato, é. Eu vou falhar. Falhou? Beleza. Falhou, ele puxa os fios. Quando ele puxa os fios. Fazer os outros dois? Não precisa, falhou no primeiro já. Tá. Falhou não. Puxa os fios, vocês veem o Celerin. Tem asas, né? Tem. Mexendo as asas, abrindo as asas. E ficando todo torto conforme o controle dele, ele esboça um sorriso. E aí ele bate no Murin. Ó, amor, se você quiser, ó, tem um pulso de ação aqui. Opa, eu vou matar o Murin ou vou matar a Toph? Ele recupera um dos habilidade de descanso curto. Já perdi muita vida já, é massa. Facinho, mano. Você não vai sair do atordoamento aqui? Eu tô nisso. Pode usar um pulso de ação pra agenda no mesmo turno. Ah, mas eu vou usar no meu turno, no meu... Sim. Ele tá falando que só é porque a carta é comunitária. Não, não. Certo. A Toph tem os mesmos poderes que eu. Ela pode cancelar condições, eu sei disso. Né? Então é no Murin. Tá? Toph só vai fazer teste pra atordoante também. Pô, é, o do Murin não compensei controlar, eu acho. Ele tá atordoado. Então, eu não vou controlar. Vou tirar ele de circulação. Né? No Murin ele bate no Murin. Ele dá um soco no peito do Murin. Ah. E aí ele bate a palma e ele faz isso. Projeção astral. Tá bem aí, Di? Eu sei que é isso. Sim. Passa nesse teste. Tem ele faz que? Assim, depois assim? É. É, ele chega no Murin e faz 5 pontos. Morri. Passa, isso aí. Se você falhar, você morre mesmo, automaticamente. Morto. É o meu ataque atordoante. Ataque atordoante. Essa lendária eu falei. 69. Bom, que eu só preciso de 20. Que teste que não. É? Salvaguarda de Constituição. Não, tô atordoado. Atordoado também? Maravilha. Passo, você pode quebrar, eu sei. Não sei se eu jogar pra ver se tirar a carta. Tem aqui, ó. Pô, acho que foi os três ataques do Murin, a mesma coisa? Se você pegava a carta? Sim. Depois até ele falhar em um, né? Falhou. Falhei? É, 20! Nem com 20 eu teria ponto suficiente okay. Pra passar. Aí seria a ajuda da carta. Ok. Então, ponto heróico, resistência lendária. É que são três ataques, né? São três ah, ataques. Ah, não, não, tá, tá. Então... Dá ponto heróico pra ele, galera. Não, não é que se ele morrer... É mais fácil a gente renascer. É, porque hoje é teatro. Ah, então se morrer, ok. Volta. Ok. É. Morrer ressuscita hoje. Não, então, deixa eu morrer primeiro, que aí eu meta game. Então, metagame. Então, só que você tem que entender o seguinte, né? Morrer é um negócio, agora ele ser obliterado... Mas não tá sendo obliterado, tá? Todo mundo tá. Não, você morrer pelo dano é uma coisa, você morrer pela condição, essa todo é outra coisa. Que ele tá dando é dano de completeração. Não, só os danos elementais. Isso. Então, ele já me deu dano elemental pra caralho, eu tô com 100% de vida máxima já. Mas tudo bem, eu tô dizendo assim, o que vai matar o Carpes não é obliterante. É tipo um power word kill. É tipo uma palavra de... Eu sei o que já fez mão vibrante. Mão vibrante. Eu sei o que é isso aí. Ah, é o bagulho. Ah, não, soco de Parkinson. Vai cair a zero PV. Não, ele vai morrer. Eu fiz soco de Parkinson. Se ele falhar. Não, ele cai a zero PV. Se ele falhar, ele morre automaticamente, instantaneamente. O Champ sem passar num teste de constituição, se ele falhar, ele morre. Ele pode encerrar quando ele quiser. Ele morre automaticamente. O que tá escrito aí, amor? Ele morre ou ele cai a zero? Como é que ele bufou isso? Ele não escolheu a top que a top conhecia. Por favor, matar alguém diferente que é, não conhece. A top não, mas essa condição é do gol. Ele reduzido a zero. Reduzido a zero. Zero PVS. E ele é bárbara. Ele vai falar assim, opa! Ah, voltei! Tem uma tipo de jogo! Vamos gastar poder. Vamos, tá certo. Atualmente sai, tira, fudeu. Se você passar um turno sem bater, sim. Mas você tá apanhando, então não tá de boa. Não, independente, você não tá apanhando, não. Beleza, essa foi a condição. Essas foram as ações dele. Perde a furia. Perde? Perde. E vocês percebem o seguinte, ele puxa os fios de sangue. E esses fios se estendem do Celerinho até a mão dele. Né? Desaparecem no ar magicamente. Vocês não veem mais esses fios. Né? Mas ele olha pro Celerinho e conforme ele mexe os dedos, o Celerinho se mexe sob a vontade dele. Dominação de sangue é o mas nome do poder. Dura um turno, sim. Literalmente. Mas você nem aí, se a desfaque, você fica inconsciente ou atrasado, você imagina se forma. Inconsciente óbvio, né? Reação, pum, volta aí pra não perder a fogueira da flor. Seria a cena mais louca, ela que ela está naquele campo lá, que ela absorve tudo a vida da flor. Que a Moabé tá ensinando ela a dominação da lua. Sim. Pela cena, bom, depois dele, Ciri. Você vai vendo os ataques que ele vai dando em cada um de vocês. Você percebe que quando ele dispara alguns ataques em você, que ele vai tocando os pontos, você sente o formigamento do seu corpo. Felizmente você consegue resistir a esses efeitos e nada acontece. Tá? Você vê ele fazendo o mesmo com seus companheiros, com exceção do Celerim. O Celerim ele bate com aqueles fios de sangue que você sentiu seu corpo sendo puxado, né? E aí você vê os fios desaparecendo do Celerim. Conforme ele mexe os dedos, o Celerim se mexe sob a vontade dele. Dominação de sangue. Ah, então eu vou roubar essa dominação de sangue. Você vai tentar. Eu vou tentar. Eu vou. Ok. Como que funciona mesmo? I don't know. Eu sei que eu jogo os League of Hands. Uma punga? É, mas eu não lembro contra o quê. Contra uma salvaguarda de constituição minha. Salvaguarda de constituição? É, porque você vai roubar uma coisa minha. Ah, não é tão difícil. Sei, eu tenho só 37 mais 5. 42. Então. Eu acho que o bônus dele é perto disso, então é quem tira mais do dado. Essa questão, né? Se joga com vantagem, joga com desvantagem. É. Você pode adicionar também um DC. Sim. Quer um D8? Quer. Então pega um D8, então. Uma inspiração bárdica. Ô, Bretão. Vamos lá, hein? Você usa um fio de sangue pra tocar. Ele fala assim, ó, faz uma dança do trino, velho. 49 mais 20. Isso. Tomar jaúba. 16. Então vai ser 16. 16, 56, 65. 65. 65 de dificuldade. 65, amor. Isso tá vindo da sua luva. É. É um efeito mágico. Porque a luva é um item mágico. Imagino que sim. Legal. Jogo com vantagem. Então joga normal. É. 65 de dificuldade. 65. Difícil. Esse cara não acha meio fácil, quer ver? O que você roubou, vai? Eu quero roubar um poderzinho seu, só pra você. Vou jogar normal meu teste. Meio assim? Quanto que deu? 65. Que bosta, tem mais 34, mais 39 eu tenho. É parecido. Mais 39, tem que virar 20 praticamente. Ok. 13. Ok, 49, 52. Quanto é que eu tomei? 65. Eu já tinha esquecido. 52. Gastando um ponto de ki, enrolando e ficando conseguindo valer. 15. Melhorou 2, tá bom. Melhorou 2. Ainda tô falhando. Gasta uma resistência lendária? Eu acho que tem que gastar. É a última dele. Uhum. Depois é só ovelhinha! Ovelhinha! Resistência lendária. Agora vai virar ovelha! Só tem um potão. Eu perdi a mente. Ó, sabe o que eu vou fazer? Ele virar ovelha e dar um dano literante nele. Mas ó, ele tem dois. Caia dela PV? Morreu. Boa! Não vou perder esse não. E aí, o que mais você faz? Não, arrancar isso aí. Não, dá pra arrancar ainda. Vou fazer de novo. Vai fazer de novo? Ok, faça de novo. O Dick é o poderzinho. Se eu conseguir sair o Dick é o poderzinho. Entendi. Não foi? Não sei lá. Não, porque pra se você roubar pra mim, eu roubava do que tirar dos sentidos. É muito mais legal. Crítico! Com a Force. Devolvo nele. Quê? Lucky. Então rola outro dado. Mas aí é uma ideia. Mas não, peraí, eu acho que nem vamos ver quanto eu tiro, porque senão não faz sentido. Isso. Eu não posso te ajudar, eu não tenho uma reação. Isso aí. Então, 42, né? Isso. Mais 19. Ah, passou. Quem, eu ou ele? Você. Porque o bônus é 3 de diferença. Então tirou uma carta. Tirou 20, tirou uma carta. Ah, você pode... passar no teste. Mentira! Esse é nosso? Seus aliados podem rolar um save and throw com vantagem. Bom. Esse é nosso como ele vai pegar a carta. Acho que ele pegou daqui, ó. Ai, caralho, resistência lendária. Tem um. Acabou sua vez? Usa do teatro, senão eu vou de novo. Usa do teatro! Usa do teatro, vou de novo. Ele tem mais um ponto herói que então, ele tem. Mas se deu errado, é pode fazer também. De novo. É o último também. Okay, e aí, ó, é aquele negócio. Ponto lendário ou resistência lendária? Aí escolhe. Aí, ok, vamos fico. Refazer o teste. Vamos de novo. Vamos de novo. Então marca esse ar, você já foi teatro. Problema. 14 agora. Hein? Mais 39. São 17. Caralho. Esse é muito. Caralho, olha mano. Só, tá ganhando de novo, boa. Eu tô ganhando, amor. E aí? Caralho. Olha. Caralho. Ai, que livre quem foi. Eita, tão, hein? Esse chat hoje, hein, fogo? Caralho! Errado! Olha. Resistência lendária! Resistência lendária! Não vai, não! Amor, aqui não, Juvenal! Você faz no próximo turno? Próximo aceita. Turno? Não, sua conta. Perde! Aceita! Aceita que tá vivo! Foi sua vez? Eu tenho bônus action não, ainda. Meu saco. Meu saco. Eu posso fazer uma... É... Pode fazer magia, você usa só a habilidade. Então, eu posso usar uma... Não pode mais roubar. É outra coisa. Eu posso usar um ponto de feitiçaria pra reduzir uma de action pra bônus action e fazer ela. Isso, mas, é, mas você não pode usar outro ponto de feitiçaria pra, por exemplo, dar desvantagem. Sim, não, não, eu não vou usar nele, eu vou usar em mim. Eu vou usar uma restauração maior pra melhorar meus pontos de vida temporários. Vou tirar os... Obliterantes. Uhum. Ah, vai ser livrado dos obliterantes, com medinho, né? Não, inteligência. Otimização tá. Do personagem, entendeu? É que chega medinho. Na metade do vida, né? Medinho. Medinho. Eu vou fazer isso. Mais dois ataquinhos de 12 ou de roubo? Não derrubo. Mas eu vou evitar, porque vai que ele dá algum outro tipo de ataque. Ok. Então vou me precaver, vou restaurar okay. Maior em mim. Vai que eu foco os dois ataques em você, né? Exato, aí fudeu. Porque você tá irritando ele? Eu não tô nada. Ele não sabe o que eu tô fazendo. Tá, sabe sim. Sabe nada, inocente. Ele viu que o sangue começou a dar uma... Exato, exato. Como se ele perdesse o controle. Sai daqui! Sai daqui, mosquito! Agora pode ir. Ok. Agora resetou. Agora são ações lendárias. Resetou, eu nem joguei! Já tem o caralho, velho! Calma que eu vou fazer ação lendária. Porra, ação lendária. Hoje é, uma ação lendária. Eu tô não... perdoando, mas pô, eu tenho uma ação lendária não é sua ação mesmo. Não. Não, é uma ação específica que pode fazer. É, são ações que eu posso fazer como a. Eu não tinha nem eu posso dar um ataque. Né, eu posso usar uma raiva do obliterante, fazer uma esfera de obliteração, essas coisas assim. Posso usar velocidade de dobra. Tá? Ah, ainda tem um? Olha que beleza. É que também já é 20 para as 8, né? Certo. Selene, o que você tem que você pode usar como ação bônus aí? Qualquer ou como magia. Reação? Como reação? É. Reação eu posso fazer inspiração bárdica, counter spell. E escama defletora. Não. Como ação bônus, qualquer magia. Qualquer magia? Não, cara. Não. Você não tem ataque que dá pra usar? Tem. Ataque daria, né? Eu posso me transformar em dragão. Não, não, isso não. E também não, não dá pra... Que ataques que você usou nele? Algum deles tinha ação bônus? Eu não. Porque eu usei magia só. Eu dei o sopro, mas o sopro não pode passar um bônus. Ah não, o sopro pode. Porque ele tem que ele faz uma recarga especial. O sopro pode? Pode. Tem que conseguir, hein? Senhorinho, vamos meter um sopro na galera aí. Aí vou te dar as opções. Linha, cone ou pegajoso? Só pode menos ou mais. A linha tá propícia. Qual que é o... A linha pega aí, né? O pegajoso não é nem linha nem cone? É, o pegajoso é linha. Mas o cone não é linha. É, o cone muda os alvos e o pegajoso muda o tipo de dano, né? Porque ele fica metade do dano no próximo turno. O cone, a linha eu pego todo mundo aí? Então eu tô voando, não pega, né? Teria que ser o cone, eu acho. É, vai ser cone. Só que aí o cone não pode ser pegajoso. Vai pegar você também. Ele olha pro Celerin, sorri, faz assim com a mão. O Celerin abre a boca involuntariamente e dispara um sopro, um cone de eletricidade em cima de vocês. Filha da puta! Faz save de destreza aí. 56. Tá de boa, ele não vai pegar. Quanto? Save de destreza 56. Vou usar. Vazão? Vou jogar só pra ver se tirar um 20 e se não eu tiro o trabalho. Não, eu já jogo, tô na área. Como? Tu não passa? Destreza eu comendo tempo. Eu tava gastando inspiração, não, nunca sei, é verdade. Ah, isso é bagulho. Destreza eu jogo um dado só. Não, todo mundo joga com vantagem aqui na área que a gente tá. Sim. Você joga com vantagem, você é bárbaro. Destreza não tem proficiência. Mas você tem vantagem. Você tá vendo que eu tô soprando? Nossa, falhei. Falhou? Então é metade. Eu falei também que eu usando uma carga do anel. Então vocês tomam 120 de dano. Não dá pra colocar uma runinha nesse dano aí, caramba. Ah, não, eu não sei, eu sou posso colocar runa? Não lembro. 23. Eu sei que nas magias eu posso. Posso? Com certeza. Agora você que define, quer que eu faça um teste em ou... qualquer tapa que você quiser, você pode colocar a runa. Se você dá um tapa, você embuia de eletricidade rúnica. Faz um teste então. Você não vai querer o mínimo. Claro que não. Tem vantagem, né? É. Talvez vocês caiam agora. Eu não. Por que você pode botar runa, cara? 13. Não, gasta um ponto heróico e rerola. Tá dando 67 já. Não, tô brincando. Ah, já tá dando 67. Não posso controlar uma coisa que tá off-game. Tá bom, adiciona 7.000 D10 de dano aí. Porra! Quer dizer, vocês estão tomando... Dano máximo. Então, eles começaram metade, vocês estão tomando 3.620 de dano. Tá viva? Ah, eu tô com 3.000 e pouco. Ela tá viva! Ela tem 100 PV a temporada ainda. Eu tô com o Carpus caiu pela segunda vez a 1. É, beleza. Caiu? Não, por que a segunda vez? A primeira se reduziu a 0 e ficou com 1. Não reduzi. Não reduzi. Não? Não. Ele não chegou a dar o... Não reduzi. Mas ele passou no teste? Ele falhou no teste. Ele não reduziu a zero? Não. Vai ser quando eu quiser. Ah, entendi. Ah, você pode dar o trigger. É, vai ser quando eu quiser. Você caiu a zero, voltou a 1. Quando eu achar melhor. Ok. Na hora que vocês estiverem no momento crucial, numa outra dungeon, acho que tá na hora agora, morre. Você vai morrer antes, né? Primeira vez. Tá, ganhei um de exaustão. Água tônica? Toniquinha? O louco ainda tem gás? Parece assim. Vai, Breno. Eu aceito. Calma, mano. Vocês viram essa água? Pô, é bom demais. Nossa senhora, que água tonteira, mano. É bom que você também não tá falando. Se não tivesse o lugar, não tivesse tornando mais criança, só achava que a água tônica era água com gás. A evasão você passa mesmo? Eu tô atordoado, né? Mas você... Nessa condição eu não sei. E aí? Atordoado não, fudeu. Ah, você não tem, deixa eu ver aqui. Se você reduz o dano, não tem atordoado. Eu sei que eu tenho evasão aprimorada, mas eu não sei as condições. Mas não tem que ver, pra falar a verdade, o atordoado? Assim. É, eu tô atordoado. Não, você atordoado, você pode usar a condição. Não, eu acho que dá desvantagem se ele for, só. Incapacitado. falha automaticamente em salvaguardas de destreza e força. Mas rolagens e ataque tem vantagem. É, tá stunned, né? É, stunned. É o que eu tô olhando. E stunned tá incapacitado. Foi. Não pode ter ações ou reações, é incapacitado. Uhum. Então ele fala automaticamente. Fala automaticamente. Tá. Aí não precisa nem fazer o teste. Então. Não, mas continua. Eu vou ver aqui então, da invasão, se você reduz o dano mesmo atordoado. Dá lá, senhor. Um problema. E as letrinhas vermelhas escritas: Finish. Que legal. Fair. O que eu vi? Pra apanhar. Pra apanhar. Vou ver no carro. Próxima vez não vem. Sim, você reduz o dano. Então você foi só o 3.620. Já. Mas eu. Já 2 de agosto. Não posso mexer, eu não posso ter ação nem reação. Não, pode ter nem ação nem reação. É instintivo, você vai. É aquele negócio, finishing. Tipo, você tá aqui, você vai dar a volta aqui, o cara bate aqui. Bosta. Ok, beleza. Essa foi a vez dele, agora a vez do Muri. Tá naquele bagulho bem. Vai, chance, vai. É o quê? Sua vez. Tô atordoado? Mas. Não vai fazer o bagulho pra passar? Você pode gastar. Aí, eu morri, voltei a 1 e ainda continuo atordoado? Sim. Porque você não cai. Você, em vez de cair a zero, você fica com 1. Você não morre e volta. É, não morre e volta. As condições continuam. Você pode tentar passar na no fim do seu turno, você faz uma salvaguarda de constituição. É, no fim do turno? É. Você tem que gastar perder 1 de qualquer jeito. É, não, então, peraí. Isso aqui não adianta. Não. Não tem teste. Até o fim do meu próximo turno. Se ele falhar no teste que ele já falhou. Ai. Perdeu a vez. Vai gastar ponto heróico pra alguma coisa? Se gastar ponto heróico, ele pode quebrar essa condição, não? Ué, só pegar uma resistência lendária e tirar o atordoamento? Não, não é assim. Ele não pode usar o ponto heróico pra usar a sabedoridade? Do monge? Não, porque ele não. Nesse, ele aí é do G. Aí é com G, mas na teoria sim, seria o equivalente à resistência lendária. Ué, vai falar, você fala, toma, o ponto heróico é resistência lendária, então. Resistência lendária é só pelo teste, você faz um teste, não tá fazendo teste nenhum. Por isso que eu usei aspas, tipo assim, ele pode usar qualquer outra habilidade que encerra uma condição. Não sei, vocês acham que é válido ele usar a habilidade da Toph quebrar? Calma aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Pode ter outra habilidade. Então, eu tô vendo aqui, isso aqui é específico, lembrei de outra coisa. Eu lembrei de outra coisa aqui, deixa eu ver. Pode ser que alguma outra classe tenha essa, uma habilidade semelhante. Cadê suas habilidades de Demon Hunter, essas coisas todas aí? Eu tenho poder pra isso. Ah, olha, não tenho poder nenhum pra sair do stand. Então fica sem jogar, deixa eu jogar, vai. Deixa eu brincar, vai. Ele não tá paralyzed nem restrained, né? Não. Puta, se fosse, eu podia usar o ponto heróico pra usar o colar do Netuno. Colar do Netuno? Porque dá Poseidon. Liberdade de movimento. Ah, Poseidon não, cara. É do. Poseidon. Netuno. Oceano. Oceano. Oceano. Ah, tudo igual. Tudo, se fosse peixe, dava certo também. O Aquaman é um bosta. O Aquaman é um bosta até debaixo d'água. Os peixes fazem xixi nele. Que horrível. Comecei a assistir o Demônio. Eu tô com uma habilidade do Demônio. Eu saí do. O problema não é do negócio, é alguma coisa que faz tira o bagulho. Tipo, não tem nenhuma habilidade que faz eu sair do atordoamento. Mas que não tem, mas. Você não tem, mas existe. Se fosse a cera, até o quê? Porque a gente partilhou muita coisa. É. Agora o Murray. Eu não tenho. É, eu, por exemplo, eu sou imune. Atordoamento? É. Peraí, deixa eu ver se funciona. Então, com o colar ele consegue andar, mas ele não consegue fazer ações. Ele não dá uma ação, não faz sentido. Tá, porque aqui fala, pela duração, o movimento da criatura não é afetado por terreno dificultoso, e magias e outros efeitos mágicos não podem reduzir a velocidade do alvo, nem causar paralisia ou restringi-lo. E aí, se mexeu ou não se mexeu? Por enquanto não. Não? É, qual o nome da Freedom of Movement, que é magia. Ah, tá. Né? Cara, o que ele pode fazer nesse caso... Tipo, se vocês acharem válido, tiver justificativa pra ele usar o poder da toca, pra mim não tem problema. A justificativa até dá pra ser aplicada com o uso do colar. Ele pode se concentrar no colar e esse colar interromper o atordoamento dele. Que, ok. Que colar? Do oceano. É, como o colar ele consegue andar, porque a movimentação livre ele consegue andar, ele só não vai ter ação e reação, né? Então, ele usando o ponto heróico, isso aí ele quebraria esse encantamento usando o poder do... Ele pode, tipo assim, consumir o colar, você vai perder o colar com um ponto heróico, você perde o colar, mas você quebra essa condição do atordoamento. Tá, quiser gastar o ponto heróico, pode gastar. É o mais próximo. É que você, gente. Eu com o colar do oceano que a gente ganhou faz muito tempo, bate d'água. Foi quando a... Né, pegou o tarrasque. É, né, foi quando a Cie raptou um ovo lá. Raptou ovo nenhum. Esse é o ovo, né? É, o ovo foi por livre espontânea vontade com ela. Eu, olha, o ovo me seguiu, posso ficar com ele? Aquela cara do Yu-Gi-Oh, aquele dragãozinho que só vai as pernas no ovo, assim. Essa carta já. Que engraçado. Só sai os pezinhos e acho que as mãozinhas. Eu não lembro, eu sei que é o ovinho que desperta. Ele fica só com medo de eu fazer alguma coisa e não. Aí, agora você ganhou a sua ação. Você pode ganhei um ponto heróico. Agora você ganha. Agora tem um ponto heróico. E agora você consegue agir. Tem um ponto heróico. Devolve? Agora não, me deram. Não, me deram é meu. Não, não dei pra você. Eu me deram é meu. Pessoal, é por causa do controlamento. E aí, agora ele vai usar a cartinha pra recuperar um uso do posto de ação. Pra poder usar. Ok, mas vai usar sem nem agir? Vai usar o posto de ação já? Não, foi uma ação pra quê? Ah, é! O poder da tua foi uma ação, tá certo. Tá certo, ok. Meu posto de ação. Válido, válido. Isso, usa a cartinha aí, beleza. Usa o que não renova. Jeff, seguinte. Eu vou usar a runa do primórdio. Tá? Ok. Tipo, o que eu quero tentar. Eu quero fazer. Pra remover todo o dano que ele causou em mim. Aham. Uh-huh. Como energia force e devolver pra ele. Como é que é? Não entendi. Tipo, eu vou moldar o dano que eu tomei dele com você, quinta essência, não sei se daria. Eu tô falando. Não dá, porque o dano já foi. Já foi, já. Virou ferimento. Não é mais dano, não existe mais o dano. Você pode fazer. Você tem a runa da vida? Pode fazer aquele negócio de transferência, né? Runa da vida eu não tenho, eu não uso a runa da vida. Como transferência? Tipo, transferir o dano que ele tem no corpo dele, né, pro cara? O cara tá metendo um estigmata aí. Não. Querendo transferir as marcas dele pro Truta. Isso foi estranho. Estigmata. Transferir os danos? Faz sentido pra mim. É mais fácil você aplicar dano no cara, é uma bosta. É mais fácil usar uma runa pra atacar. Você não ia fazer aquele negócio com a runa do primor? É, da quinta essência. Puta do da ação da hora, mas tá se complicando. Roubar os caras. A gente já arrancou tudo dele, que a gente precisava. E a gente fez um... É, eu tô... Olha só! Então vamos fazer o seguinte, eu vou usar a runa do primórdio pra usar a disruptura quinta essencial. Eu vou sugar toda a quinta essência dele. Vai sugar o cara, você vê, né? Sugar a naga. E eliminar. As seis nagas? Da fase de... Tá, o que significa sugar a quinta essência? Eu vou tirar toda a quinta essência do corpo dele, dele. Tá? Tá na runa aqui, né, cara? É. Isso eu já entendi que vai tirar. Okay. Mas o que é tirar? Você pode retirar, extrair a quinta essência. Tá, mas o que é a quinta essência que eu não tô sabendo? O que é a runa faz, a gente já sabe. É ponto de vida, ponto de runa, é o quê? É força vital ou algum tipo não, se você acredita, se você acredita, você não sabe. Tem algum lugar pra gente consultar? Vai, Dom, fala aí, o que é a quinta essência, Dom? Botou um bagulho no negócio. Mas eu botei um bagulho no negócio pra não ter que decorar, você acha que eu decorei? Ah, mas você não explicou, eu não sei a explicação do bagulho de quinta essência. O efeito mais poderoso e também mais difícil. Você pode extrair toda a quinta essência de uma criatura, objeto, magia, conceito, etc. Eliminando-o completamente da existência. Ah, então, vai matar. É um efeito de morte. Este efeito... Deixa eu falar, cala a boca, eu tô lendo. Esse efeito supera a obliteração. A CD para realizar é igual a 100 mais nível da criatura. Fácil, viu, cara? Ou 100 mais volume em metros cúbicos para um objeto. É difícil. Ou 200 para um conceito, ou energia, ou 1000 para uma runa mestra. Não, dá pra destruir uma runa. Uma entidade também. 20 mil. É 20 mil pra destruir uma entidade? Não, não. Okay. Não, aqui, é uma resistência ainda, né? É o passo, foda-se. Vamos matar 3 entidades por dia. Não, aquele negócio, né? Eu tô concentrando há quanto tempo a minha runa? Eu acho que roda em fogo. Então é 100 pra matar o cara, isso, né? Isso, eliminando os... E essa é a dificuldade? Essa de dificuldade é 100 mais 100 da criatura. Não, pra ele e pra pessoa. Não tem! É pra ele só. Ele faz um teste de perícia. É tipo um desintegrar. Um teste de runa. Se passar. Ok, CD 150. Ó, dizem que uma entidade é realizada um teste de runas com resultado. Ah, não, eu não li inteiro, gente, desculpa. Eliminar todas as outras runas da existência da época. Mas isso é verdade. É, isso aqui é só um spoiler. Só um. É só fluff. É. Fofocas da Era Taisho. A gente não tá no Ligo. Fofocas da Era Taisho. São só desinformações no livro K. Isso. Mas essas informações são interessantes, lê aí. Não. Eu nem sabia que tinha escrito isso. Você escreveu que dizem que uma entidade teria realizado um teste com runas no valor superior a 20 mil e eliminar todas as outras runas existentes. Né? Mas se isso é verdade, ou como essa informação teria chegado aos eventuais, ninguém sabe. Ou quem sabe foi vítima de uma distribuição indecencial. Mas se ele farmear... Muito louco. Ele se consome. Ele não faz a estrutura. Não, ele passou no teste, ele tem que fazer um teste depois pra pegar a exaustão? Tem. E é uma exaustão só? Eu não, aqui não diz nada, então presume-se que sim. Nossa, de graça, hein? Vai, pode fazer. É uma exaustão só, de boa. Uma exaustão só. É de boa. É difícil ele realizar a ação. Sim. Ué, a penalidade tá na dificuldade do teste. É. 150 o teste, vai lá. Cara, boa sorte. 50. Não precisa, né, Carp? Que passar automático o seu nariz, rapaz. Deixa você passar automático. Também. Num teste de perícia? Você transforma em sucesso um teste falho de um dos seus aliados. Ah. Deixar pro próximo turno, eu queria roubar um negócio pra Tom. Pro próximo turno, nem sei se eu vou estar aqui. É, nem eu sei se eu vou estar aqui. Gente, como vocês. Aí eu vou esperar o próximo turno. Aí você tá de brincadeira, né, minha filha? Gasta vazio. Você não pode fazer? Eu não investi ainda. Mas aí é uma questão de competência. Teste único que seria 19. É o teste da sua runa aí. Poder ou 19 mais 28. Eu não tenho. Tirei 20. Nem se tirasse 20 nos dados. Ele vai usar a carta. Vai usar a carta? Passou. Amor, cuidado, tem uma cachorra aí, viu? Tirou aqui descendo da cachorra. Ela gosta, tipo, você levanta e ela vem do seu lado. É pra você pelo menos pedir uma desculpinha pra cachorra já que pisou nela. Fazer um carinho, né? Não, é. Tipo, antes dele pisar, ela já vem do lado dele. Vamos dizer uma coisa do Cris. Você tá bem? Tua boba. Tua bobona. Tadinho. Tua bobona. Vem cá, Marie. Pra bombona. Mano, aqui, filha, vem cá. Ai, ai. Fala lá, mãe. Oi, filha. Ele fez onde aqui? Ele é novado, vem cá. Ô, meu Deus. Eu achava que tinha sido outra. Ele pisou. Mais água tônica aqui. Não, outra nem tá aqui, ó. Mais água tônica? Não, pra mim tá de boa. Tá no meio aí, essa gente. O cara não foi novado. Quanto eu trouxe isso aqui? Ah. Foi na terça? Não. Na terça, não foi? Terça. Como assim? Sei lá, você tá trazendo uma água tônica? Esse foi dia 2, amor. Aniversário de sua mãe. Ah, tem razão. Então pode ser que tenha sido nesse dia. Mas eu... Foi, ainda tá boa. Caramba. Ah, tá água com... Tá com gás. Gás, né? Tem gás. Esse é o diferencial. Bom, gastou o poder? Gastei. Gastou a cartinha. Bom. Eu quero gastar uma reação pra tentar roubar ele antes. Você pode roubar com reação? Não. Ah, tem um ponto horário pra isso aqui. Agora acho que pode. Agora eu posso. O gasto pra acelerar o poder. Pra acelerar o efeito. Eu não te dou a carta. Já deu. O jogo que tá feito, tá feito. Esse item não é um similar à magia, né? Não faço a mínima ideia como é que funciona, Bradão. Aí tem que ser Shonoff pra dizer. Você quer descrever a sua ação, Murin? Como que você fez? Ah, eu vou virar pra ele. Vou me concentrar na força vital dele. Vou sugar toda a força vital pra mim, pra minha mão, né? E vou, como se estivesse estourando a força vital dele. Esmagando destruir, o coração. Esmagando o coração dele. Basicamente isso. Assim. Ok. Você faz isso. E olhando fixamente pra ele. A runa ativa, o corpo dele inteiro fica envolto numa aura, num brilho criado pela runa. Ele olha pra aquilo, olha pra você, sorri, faz assim com a cabeça. Ele aceitou. Mas ele falou que ele só tá aqui pra que a gente cumpra o desafio. Ah, ele tá de boa com isso. Ele não é uma pessoa má. Quando você faz isso, Murin, vocês todos veem a essência vital dele saindo do corpo dele. Ele assente com a cabeça positivamente pro Murin, sorrindo. E aí ele se vira de costas, vai se afastando do Murin, e aí o corpo dele desaparece e aparece ali em cima, passando ao seu lado, se ele. Passei a mão na bunda dele. Passou a mão na bunda dele? Pode tentar roubar o poder. Santo Rosa da Rosa. É, e daí que vem o poder? Daí que vem o poder. Tem que dar uma passadinha de mão na bunda. Fazer 1.000 anos de dor. 1.000 anos de dor ali. Tirei um 19. 19? Você não passa, acho que nem com 20. Não, tô brincando. É, eu tenho 39. Você tem 42? Na verdade, eu tenho 43 porque o cálculo tava errado. Meu crise é dobrado e eu subi um só. Ao invés de subir mais dois. Eu não vou passar nem com 20, Jeff. Então. Isso. Ó, dou contra pra você passar. Ok, falhei. Tá? Ele passa do seu lado, assim, você vai com a mão dele assim, e aí você sente fios assim, vindo pra sua mão, e você percebe que esses fios estão conectados ao celeirinho. Ah, legal, gostei! Eu sabia que era essa coisa. O celeirinho tá só assim, ó. É o goleiro. Aí. Fiz o celeirinho abraçar top com as asas assim. Tem segurar? Ele passa pela Ciere e quando você toca nele, Ciere, ele para, olha pra você, sorri. Aí ele se senta, se enrondilha ao redor da sua cauda, no meio das duas árvores. Junta os seis braços dele em posição de meditação. E aí, pode trocar essa música aí por uma mais suavezinha. E aí ele olha pra vocês e ele faz um último diálogo, um último discurso. Ele fala pra vocês: lutaram bem. Parabéns, vocês passaram no teste. Mas eu sou apenas um peixe pequeno num grande oceano. Lembrem-se do que eu disse. O vazio é a essência de tudo. Ele está em tudo. Ele cerca tudo. Ele permeia tudo. Tudo veio do vazio. E tudo voltará a ele um dia. Abracem o vazio que existe dentro de vocês. E vocês despertarão o real poder. Ok. Fala um hater. Vou fazer tipo uma reverência pra ele, tipo. Tô ali do ladinho mesmo. E antes que eu me esqueça, nunca subestimem o inimigo, pois poderá haver consequências. Ele faz assim. E quando ele faz assim, vocês veem o corpo dele sendo totalmente obliterado. E o coração do Murin para, Toff. Você tem quantos daquele João Bobo? Eu acho que agora ele faz 3 ou 4. Ok. Você percebe que por um segundo o coração do Murin para. Você sente um mal-estar, Murim. Você firma suas pernas no chão. Dois de barba não dorme. Se eu quiser. Mas ele faz um teste depois do primeiro, não faz? Dois ou três. É, ele tem... Ele tem que fazer um teste você depois tem... do primeiro. Só que é 5 de dificuldade. Depois fica 10. Depois 15. Tem da, runa da fúria também. Então tem de 3 ou 4. Não, uns 7 vezes ele consegue sobreviver ainda. Demorou. O corpo dele vai se desmanchando, assim, como se fosse uma nuvem de purpurina que vai desaparecendo em pleno ar e some completamente. Ué, cadê? Se foi. Tá uma pétalazinha ali, você tava surdo. Ah, você tava surdo! Eu vi que é tipo, sumiu, mas. Deu pra valcar a pétalazinha. Desvaneceu. Não, isso eu percebi. Então, por que você perguntou? O que aconteceu? Pra falar a verdade, você tá assim, né, Toff? O que aconteceu? Acabou. Nossa, o seu saiu, né? Ele morreu. Não, agora é sim. Ok. Seguem os turnos, tá? E não precisa mais de ordem de turno. Você consegue quebrar o efeito sobre você. Tá, depois você me abraça. Mas não sou eu. Como não? Olha aqui. Tá, mas depois você me abraça. A gente tem que terminar de tomar conta do mundo. Olha aqui. Bicho. Olha a trama. Você tá com uma deficiência para dizer que não é o que é? Não, é como se fosse a garra, né, da asa. Aí firmou pesado, pô. Não valeu, aí não rola, mano. Tá, tudo bem, eu entendi, eu tô vendo a trama. Mas... Não sou eu. Dá tapinha na cabeça dela. Tá bom, depois a gente... Depois você me abraça. Adoro isso. Tá vindo os bichos aqui. É o sangue. Tá vindo os bichos aí, não tem? Tem. Então, tá vindo os bichos. É o sangue. As Magikarpa, tá os Guiarat estão indo em cima de vocês. Não só os Magikarp estão indo atrás de vocês, em cima de vocês, como o círculo no chão ele começa a brilhar. É. Então vamos lá agora. O Celerinho vai agarrar a Toff e levar pro círculo. Eu vou pro círculo também. Não, bora. Tô no círculo. Como é que faço fazer isso aqui? Tá bom, círculo, vai ser lindo. Tamo no círculo. Botei aqui no círculo também, já é. Acho que eu tenho mais força que você nesse atual momento. Eu tenho 11. Tenho 19. Muito mais. Tá bom, Celinho, vamos. Por que você fez assim? Você tá com deficiência, com uma paralisia infantil? Porque eu tô... É que ele tá agarrado. Eu tô pegando pela cintura aqui, ó. É. Ah, bom, tipo... Bom. Vambora que fica acabando com o bumbum e dá aquela levantada. A gente vai também, larga as Magikarp lá, era clave. Okay. O Magikarp já ia morrer. Ok. A última visão que vocês têm desses lugares, desse lugar, né? São aqueles dois. Não, eram três ou eram quatro? O quê? Três seres, três carpas. Totalmente corrompidas pelo nada. Ali era duas. Yang. Saltando no. Ah, eram duas só, né? Acho que era o Yang, ainda, né? Falou que era. Não. Era só carpinha. Assim que no riozinho tinha as partes. E aí saltando pra cima de vocês ali. Né? Se preparando pra cuspir uma rajada obliterante. Aí eu faço assim, quando vocês desaparecem. Não sabe controlar bem ainda, né? É, não. Eu não sei desvincular. Essa é a questão, se eu faço uma brincadeira, conta como uma mentira? Eita, aí... Não. Que beleza! Não. Você virou bobo da corte, então. Pois você é. Distorceu a verdade? Não. Não, mas por exemplo, eu vou falar pro Celerinho, eu não sei controlar ainda. Você sabe controlar? Sei. Então, isso é mentira. Então, por isso que eu tô falando... Eu não consigo ter essa distinção entre uma brincadeira e uma verdade e uma mentira? Você pode brincar, mas você não pode mudar. É que pra mim. Então, você tem compulsão por dizer a verdade. Eu não sei controlar ainda. Ah, eu sei sim. Sei sim. É. É tipo um serginho malandro. Oi, aí! Não sei controlar ainda. Fom! E aí você revela a brincadeira. É, você tenta mentir, mas no final você revela. Eu falo, entendi. É isso aí. Calma, você faz a piada, você faz a charada e dá a resposta. Adivinha que montar? Mentira, não adivinha, não tá aqui. Nossa, cabe. Aí, achou! Nossa, você... Adivinha que montar uma dica, finge. É nessa. Quer a verdade? Não, eu tenho compulsão por falar, eu não posso mentir, não. Eu tenho compulsão por falar. Ok. Vocês saem daquele plano. Mas acho que deu um ordeiro em que vocês estavam. Sei lá. Se alguém quiser olhar. O bom Jeff é um turno. Ô, gente, ó, vou ganhar exaustão. Ô, Jeff, é por um turno que dura isso? Vou usar o ponto herói pra recuperar exaustão. Dura por... É, recuperar exaustão é... Recuperação maior. É um ponto por recuperação. Duração, dominação de sangue... É uma do sopro... Dura por um minuto. Um minuto? É. Nossa, tá dançando musiquinha russa pra nós? Ei! Ei! Ei! Tem que gastar toda a sua ação pra controlar ele. Sem problema! Vamos ter um show? Toque, levante a bandana. Tá aí as classes que eu roubei poderes, se vocês quiserem olhar. Jogar uma nova masmorra. Coisas alternativinhas. Ok, vocês saem de Linwu e vamos ver pra onde vocês vão. Aqui, ó, você que vai jogar? Aqui, não, tem um som, só que é meu. Vai tá em inglês, essa bosta já vai ter que traduzir pra mim. E é nas costas. É, depois eu traduzo. Só a dominação de sangue ela pegou. Cobras, Zá, já foi. Foco de merda. Ming já foi. Já. Megalock. Megalock já foi, foi a primeira. Megalock não. Não, Megalock não foi. Deus da morte. Certeza? Certeza. Bom, combate. Combate, esse é full combat. E só bichinhos. Porra, não vai tomar tudo. Coração. Mais 15 minutinhos? Pode ser? Fala aí que eu sou na entrada da boca. Ok. Só introduz o Champs aí. Vai ele. É, você que pediu? Ué, pediu. Um minutinho de introdução, Champs? Caralho. Vai ter que correr, né, meu? Vai ter que introduz. Vocês saem num lugar que é todo cheio de bloquinhos de Lego. Ah, é Megalock, não Megablock. Ah, meu Deus do céu. Mega Block. Cadê a pequena? É dobra de sangue, né? Isso. Dominação de sangue. Dominação de sangue. Pode pôr dobra se quiser. Deixa eu ver aqui, ó. É do Avatar? É. 96. Não, não é do Avatar, não. Do Shinobi? Não, é antes. Um minuto, gasta sua ação pra controlar a pessoa, né? Where's the blooded fist? Sanguine art, the mist. Isso. Professora, doutora, o que é Luciano? É assim. Luzia se corre em Fernandes Costa. É só uma guarda de constituição. Se falhar, fica sob seu domínio por um minuto. Você tem que gastar sua ação inteira pra controlar, senão sai do seu controle. E se a criatura tomar dano, ela repete o teste. Mas tem que atingir com porrada. Pega o pai aí, cara. É, tem que atingir com um golpe. Golpe desarmado. Golpe desarmado. De quê? Aí usa a sua ação. Você faz a correndade do sem vergonha. Você pode usar a reação dele também. Você faz o descanso. Tem que fazer, né? Então, vou pegar um nível de monge. Vai começar a ter aqui. Ah! Mas você vai ter um piso. Um torneio. Depois eu uso as runas pra melhorar isso. Aí você vai falar assim: aí, Tom, você não queria? Que legal! Você consegue usar a runa do Primordial pra se morrar o quê? Eu acho que sim. Acho que eu tô falando que a Tocha queria, eu tô usando pra ela poder copiar se ela quiser. Inclusive, a sua chance é agora. Exato, por isso que eu tô brincando com o Zanarinho aqui, igual um idiota. Mas talvez seria melhor a gente terminar de brincar de outra hora, né? Olha tanto que bicho de envolta. Tá tranquilo, Eva. Sorria e acene. Sorria e acene. Sorria e acene? Eu tô quase sumindo aqui já. Sorria e acene. É, sorria e acene. Agora que elas fazem esse bom pra mim, né? Quer copiar pelo menos o meu teste, mas Vocês querem fazer algum descanso longo? Eu tenho, eu vou usar essa ação molecular. Eu vou ligar um ponto e já vou usar essa ação. Vamos ser sinceros, o que acontece na hora que a gente é teletransportado pra ali? Tô vendo, só um minuto. Ok. Não, é porque, tipo, tem pessoas que têm... Eu tenho 20 de total. Total. Total. Então. Total. E ele tem 3 de exaustão? Eu vou fazer o... Tem 3 de exaustão? Parabéns, galera. Nossa, então, ó, parabéns. E eu nem brinquei. Na verdade, eu dei um chute, né? Tá bom. Tá bom. Mas minha exaustão vai ser constante. Se a exaustão deu pra tirar. Recuperar, tirar, você me deu pra tirar. Eu tiro, você. Por causa do... Da concentração da runa, depois eu preciso ver pro Jeff se teve alguma evolução, né? Que eu não posso ficar entrando em fúria. Eu tenho duas. Se eu entrar em fúria, eu tenho que fazer um teste. Se eu não passar no teste, eu tomo exaustão. Eu sei que eu não vou passar no teste, eu tomo exaustão já direto. Sim. Tem alguma coisa pra tirar do seu? Meu? Vida pra recuperar? Ela já usou, pra recuperar já usou. Certo. Vocês portam armas? Não. Eu tinha, não tenho mais. Cajado é arma? Cajado não é arma. Então não. Machado é arma? Machado é arma. É uma lira. Não é uma arma. O que eu tenho agora é só... Então o Murray é o único de vocês que tá portando arma. Pera. Coisa boa, o Murin e o Griel. Mira, é arma na mão do pai. Eu tenho a Tessaiga. Ok, tem a Tessaiga. Certo. O quê? A Tessaiga ele não porta. Primeiro de tudo, vocês são teletransportados, vocês desaparecem do local onde vocês estavam e vocês surgem num local completamente escuro. Vocês estão atulhados de algo que cobra o chão e vai até os joelhos de vocês. Conforme vocês se mexem, mexem as pernas, vocês sentem que é uma gosma meio lamacenta e tem algumas coisas maciças, sólidas ali no meio que atrapalham a movimentação de vocês. Quando vocês examinam, vocês veem que são restos de criaturas mortas, pedaços de carne, ossos, tripas espalhadas por todos os lados. O cheiro se espalha por todo lugar, um cheiro de podridão, um cheiro de morte, obrigando vocês a taparem os seus narizes para não vomitarem sua própria bile. Todos vocês, uma salvaguarda de constituição CD32. Passei ainda assim. Não, tirou um. Mas já tem 27. Vamos ver o que a carta vai dizer. Vamos ver o que a carta vai dizer. Quer ver? Falhou. Essa não, gente, a gente não tá em combate. Ah, não. A gente não tá em combate. Não quero saber. Pega a carta. Pega a carta. Pega a carta. Usa essa carta para fazer uma rolagem de vantagem ou para impor desvantagem na rolagem de nível. Eu sofri uma torção. A carta pra descartar daqui 10 minutos. Meu próximo ataque causará dano mínimo, se eu acertar. Mas a gente causa dano máximo. Ok, vocês resistem, né? Quando o conteúdo dos seus estômagos chega até a garganta, vocês resistem, engolem novamente, tá? E não vomitam. Mas é um cheiro de carniça, assim, indescritível. Por todos os lugares. O ambiente ele é todo escuro. Iluminada apenas pela luz do machado do Murin. Tessaiga brilha? Não sei. Não. Então, o arco do Griel brilha, né? Pela luz do machado do Murin e do arco do Griel. Porém, algo de estranho acontece com essas armas. Ela brilhava antes de remover a maldição. Ela tinha um brilho... Tinha uma hora enegrecida, mas ainda assim... Aí emanava luz, ainda que fosse escura. Aí depois que ativou a maldição, não. Agora você quer gatinho? Bom, uma coisa estranha acontece com suas armas. Vocês olham o machado Murin brilhando, chamejando assim ao lado dele, e aí vocês veem que o brilho que tá acima da cabeça do Murin, ele começa a descer, e vocês olham que o machado Murin tá amolecendo. Ele segura pelo cabo assim e o machado pende bambo. Ixi, ficou broxa! O mesmo acontece com a Tessaiga. A Tessaiga ela amolece e ela fica de ponta cabeça, bamba, cigarro, inerte, apenas flutuando ao lado da top. É uma lâmina prateada brilhante. Tá iluminando também. O mesmo ocorre com o arco do Grel. O Grel segurando o arco aqui, o arco amolece, fica como se ele estivesse segurando uma cordinha bamba. Caiu a pressão da mãe dele. Caiu a pressão da mãe dele. Foi sal, né? Foi sal. Foi da lindura, velho. Você tenta mentalmente se comunicar com a Tessaiga, né? Comandar ela, mas não consegue. saga, tá tudo bem? Sem resposta. A única coisa que acontece é conforme você vai andando, a espada vai acompanhando você, mas ela não obedece mais nenhum comando seu. Sua espada tá completamente inutilizada. O mesmo ocorre com o machado do Morin. E o mesmo ocorre com o arco do Griel. Megalok é o deus dos monstros da brutalidade, né? É só algo mais natural. É. Então você é assim, sim. Não, qualquer coisa que vai funcionar aqui, eu imagino que são garras, presas, dentes, esse tipo de coisa. Exato. Obrigado, lobo antigo. Tem que cortar os. Então, vocês querem fazer um descanso longo? Podia entrar na minha mansão. Nossa, e como? Né? Podia entrar na minha mansão. Monóculo. Aí você sai da sua mansão, ela fica broxa. Era uma coisa muito engraçada. Aí, eu acho que ia sair daqui. Tá bom. Bom. Conforme vocês clareiam ao redor com suas armas broxas... Mas eu acho que a gente enxerga no escuro, amor. Certo, tudo bem. Mas vocês notam que... Um pouco, né? A estrutura... Você aceita mesmo. Ela é a estrutura das paredes dessa câmara que vocês estão, e é uma câmara... Grande. É uma câmara de formato irregular. Tá? Ela lembra um hexágono totalmente irregular, tá? E aí vocês estão no meio dela e vocês veem que tem quatro túneis. Um à frente, um atrás e um em cada lateral, tá? É uma câmara bem irregular. E vocês notam que as paredes desse lugar e dos corredores que partem dali, tá? Não são rústicos. Eles são feitos com precisão. São paredes retilíneas, tá? Porém, elas são feitas de um estranho material orgânico, escuro. Porém, ele é semelhante a um vidro fumê. Um vidro fumê mais orgânico, tipo... Sim. Conforme vocês tateiam, vocês notam que não é um vidro, não é algo mineral. Parece como se fosse uma resina, uma secreção. Tá, vocês... batem no negócio e sentem que ele é endurecido e muito resistente, bastante resistente, tá? Mas lembra como se fosse uma secreção. Mas você... ele não é vivo. Não é vivo. Mas conforme vocês olham assim e notam que é algo orgânico ali, dá a impressão como se fosse vômito, cuspe ou talvez ranho endurecido. É alguma coisa assim. Mas tá de formato regular que é estranho. Pois sim, é. Feito com precisão. Vocês olham os corredores, eles são feitos com precisão também. Sabe o que é isso? Escarraram direitinho. Exato. Passou um cubo gelatinoso no meio. Escarraram direitinho. Ah, vou acertar. Você joga... Vocês podem jogar um teste de conhecimento, natureza. Ou... planos, não existe conhecimento planos mais. Não existe nem conhecimento. Poderia, não tem conhecimento. Pode ser um teste de natureza ou um teste de arcanismo. Qual a diferença, valor, a dificuldade entre natureza e arcanismo? Não. É a mesma coisa. Eu vou entrar o de natureza, que meu dano na mesa. 69. Você fez o quê? Arcanismo, você falou que não faz diferença. Vai fazer diferença só na descrição que eu vou dar. O meu deu 45 de natureza. Natureza? Celerim, você olha pra essa... essa estrutura, esse material estranho, e te lembra algo que você já viu. Mas algo pequeno. Rainha pequena. Nossa, não tem mais na quinta edição. Não no básico, pelo menos. O que, que é? E... você lembra de algo que faz coisas similares a isso, constrói estruturas similares. Insetos coletivos, como abelhas, como formigas. Quando você fala formigas, ele imediatamente dá um estalo na cabeça da Siri. E ela fala, eu sei o que fez isso. Todos vocês têm o conhecimento disso. Ligando 2+2. Foram formigas. Formigas gigantes. Formigas inteligentes. Formiãs. Com certeza não tem aí. Não tem aqui. Outra. Outro quê? Vamos puxar a imagem aqui na internet. Você lembra que livro da quinta tá, Gui? Não, nem sei se tem. Mas eu sei que não tem no Monster Manual. Mas se você pôr o nome do bicho D&D na Wiki... Não, não precisa nem do D&D. Já de primeira já aparece. Tá, pô. São formigas do tamanho de cavalos. Então, okay. É um Dryder formiga. Oh. É. Formigas do tamanho de cavalos. Formigalo. Que esculpem túneis e os revestem com essa secreção que eles exalam a partir de seus, de suas boquinhas. Okay. Vocês sabem que os formiãs, eles são criaturas de mentes alienígenas de ordem absoluta. Esses caras vão aceitar aí, ó. Metódicos, organizados. Da mesma forma que suas contrapartes diminutas, insetoides. Okay. Alguém role um D. Oitenta? É. Puta que bosta, eu podia acrescentar mais 10, ia ser mais legal. Uhum. Tá, eu jogo um bom herói que eu acrescento. Nossa. E então vocês veem que o chão começa a se mexer. Algo começa a mexer por debaixo do chão. E começa a ir na direção de vocês. Torpedas? Talvez. Joga um D4 alguém aí. Não, ele tá no praticamente num pântano. Dois. Sangue, né? Tá? É. Acho que é basicamente. Não, pântano e sangue é diferente. Dois. Ok. Uma onda rastejante vem por debaixo dessa pilha de excrementos e se aproxima de vocês. Se aproxima do Murin, se aproxima da Fal. Então a onda cessa. Você tá sentindo que tem uma criatura perto de você, uma criatura perto do Murin. Tá? Uma onda. As ondas elas cessam, as criaturas elas ficam paradas, ficam imóveis. E aí vocês veem debaixo daqueles excrementos subindo assim, o que dá a impressão de ser duas antenas, mas elas lembram como se fossem duas penas, duas plumas longilíneas, compridas, com quase 2 metros de comprimento. Essas plumas, elas sobem. Pera. Elas de comprimento? É. Elas se dobram assim na direção de vocês, vão indo assim próximos de vocês. Se aproxima de você, se desvia e vai indo na direção da Tessaiga. Vem junto. Tá puxando a Tessaiga? É. Ok. Do seu lado acontece a mesma coisa também, Murin. Sobem duas plumas estranhas, tá? Elas se dobram como se enxergassem você. Vão indo na sua direção e aí voltam sua atenção pra sua mão, pro seu machado. Tá. Hã? Uma pergunta, tem um cheiro muito forte de ferrugem nesse lugar? Não, tem um cheiro muito forte de carniça. É, entendeu? Eu também achei que era aqui, ó. Não é? Não, com a... Com a descrição parece. É. Eu falei, dois metros mesmo, se tem um grande assim. É que são vários, né? Ah, sim. Afasto do... E aí, o que vocês fazem? Pessoal, sai daí do chão, pessoal. Vem todo mundo pra cima. Nossa, cheiro. Ah, tá bom. Eu já liberei você. Não, é porque eu tenho metade de deslocamento só. Por quê? Negocinho. Dois de exaustão. Negocinho vai tocando, você vai buscando tocar na Tessaiga. Caralho, que porra de E vai buscando tocar no machado mundo. Ai, tocar na casa do cacete, ai. Sai! Eu falo, sai! Psh, pulou. Filha e pra cima de você. Mas justo eu, velho. E pulou psh, pra cima do Murin. Ele tá os dois armados. Aham. Bicho de ferrugem. Sim. dois monstros da ferrugem. Olha que a reforma da descrição, foi pra cima dos dois fanelos. Esse tem arma. E armas de metal. Deixa eu ver como é que funciona. Porque ele dava um hit e você quebrava o seu item instantaneamente. Você tem que passar nele tipo monge. Bica nesse bagulho de alguém. Joga vento, né? É que você tá com quanto de exaustão? 3? Ataque ainda não é exaustão, né? Não é desvantagem. É, no terceiro é. O terceiro é? Não, o terceiro é. Ok. Essas criaturas elas são pequenas, são do tamanho de lagartos gigantes. Ah, tô pequeno. Tamanho da mesa. Tamanho da mesa. Tamanho de lagartos gigantes. Saltam com aquelas antenas, elas golpeiam, não vocês. Sua espada e seu machado. Vocês têm direito a uma salvaguarda de destreza. Sim. Pra tentar evitar esse toque. Eu já deixei bem claro, puxa até saia. Puxa até saia. Ok. Só aguarda a destreza. Desvantagem, cara. Qual que é a dificuldade, Jean? Não, você joga normal. Porque ele tá vendo que o bagulho tá indo pra cima dele. O bárbaro dá vantagem. Qual que é a dificuldade, Jean? 19. Tá bom. 19 mais. Não, não. É, 19 com 6. É, 27, 47. Puxa, passou. 5, 42 o cara. Passou tranquilo. Tem mais 17 mas de boa. Mas dá, porra. Era 31 a dificuldade. É, de boa então. Sai, não, mas tira um. É um mês, é do bicho da ferrugem, né? É, você tira um, e aí? Tem um só? É, então. Tá. É isso. Ok, ele salta sobre vocês, facilmente vocês conseguem evitar e desviar. E aí vocês imediatamente reconhecem aquela criatura. São monstros da ferrugem. Eles estão em busca de devorar metal. Um leve toque em itens metálicos transformam eles completamente em itens enferrujados, que é daquilo que eles se alimentam. O que vocês fazem? Pessoal, vamos sair daqui, por favor. Eu tô legal e eu preciso me recuperar. Então, eu acredito que qualquer ataque de um bicho desse aí já é suficiente pra me matar. Eu tô muito debilitado. Relaxa. A debilitação. Tá morrendo. Meu estômago tá ruim pra esse cheiro. Ok. E aí, eu decidi se eu pudesse guardar meu machado e o plano de. Sai daqui pra fazer a magia nos caras. Plano de instalação. Deus, que ali é perigoso. Vamos fazer o descanso? Ah. Onde é que a gente vai fazer o descanso aqui? Plano de alguém. Posso fazer a mansão. Ah, talvez seja melhor. E aí eu poderia deixar meu machado lá. Não, mas a gente vai dormir lá. Não, meus. Não, mas não adianta, porque o. Você não abre. É sempre a mesma mansão que você abre? É. Ou você cria uma aleatória sempre? Não, é o mesmo, porque semiplano acho que é sempre o mesmo, né? Por quê? Não, porque não adianta ele deixar o machado lá, você vai criar um outro depois. O machado é grande, não tem como ficar botando na bag e eu vou deixar nas costas. Pra ver se entra no Minecraft e se reseta. É mágica, né? Bag of holding. Então bota na mochila, mágica, já, taca na mochila do machado. E pegou fogo na mochila. Tá broxa. Tá broxa. Fogo não, o fogo ainda tá funcionando. Não, tá saindo fumaçudo. Não, mas é fogo rônico. Amor, é mas fogo rônico. Você tem fogo se você tá broxa. É. Que fogo é esse? Então, ó, eu vou marcar esse crânio aqui, ó. É a chama da vela. Eu faço um desenho nele. E aí vai. Viu? É uma porta. Tipo aquelas do Harry Potter que você mexe e é teleportado. Vocês têm algum outro item de metal com vocês? Tem na parte das roupas. Tem deve ter anel, colar, essas coisas. E eu tô tipo de polymorph, mas eu tenho a armadura de um gaka. Eu acho que não é metal. Tem o metal arco-íris. O metal arco-íris. Tem o metal arco-íris. Ah, isso aí não conta como metal. Mas tá na é trama metal. Da roupa, né? Teceu. A armadura do Ungaka não conta como metal. Então, ela é couro. Então eu só tenho anéis. Couro de um celestial, mas é couro. Uhum. É, o meu é só o anel do. É nesse que ele vai. Você guarda o machado, o bicho ele fica te perseguindo, querendo bater na sua mão pra pegar seu anel. Então vamos, Celinho. É só girar o crânio aqui, ó. Né? A gente gira o crânio. É que é um por vez, né? Tipo uma portinha. Ah, não dá pra abrir a porta e entrar mais de um? É tipo um portal. Mais ou menos. É que tipo, ó, abre, fecha. Aí abre e fecha. Aqui. É um portal, primeira, né? É um portal. Vai primeiro a dupla dinâmica que tá com problemas com os bichinhos. Ok, o Taco tem anel? Joga mais uma salvaguarda destreza. Todo mundo tem um monte de coisa de metal. É. Dependente do tamanho. É que ele ainda não percebeu, né? Tá focado em vocês. Ficou bravo. É, vocês tinham os itens mais óbvios, né? É, por exemplo, eu tenho o anel, mas eu não sei se aparece porque eu tenho a luva. Tá por baixo da luva. E eu tô de polimorph, não sei se aparece também. É, eu também tenho. Eu também tô de polimorph, eu tô de elemental. Ele nem tá vendo, mano. Que essa bosta aqui? De novo, eu não sei se ele aparenta na mão do... Aparenta. Mas... 14, com 6, 20, mais 17... 37. Ok, passou. Esse cara, não, eu entrei no portal, ele não passou, que ele perdeu meus 10 de bônus. Opa! Eu uso o anel de dois cara. Junto, né? É uma ação de cada um. Eu uso a carga da anel e pulo atrás. Se você não usar o anel dele. Uma geladinha nele, opa, pô, peguei. Meu braço passou. Ok, então o Carlos perdeu o anel. O Carlos tá broxa, perdeu o anel. Ah, difícil, a difícil. Só com a chaminha da vela, Alex. Só vem pra se fuder hoje, hein, Lucas. Tá só aquela vela de aniversário que você sopra, ela fica querendo acender novamente. Quando ela soprar, ela fica querendo acender. Tipo isso. Não, beleza, então. Aí vocês conseguem então, entrar na mansão do Celerim. Ele fica tentando entrar na mansão do Celerim também, fiquem mas... Fiquem à vontade, pode escolher o quarto. Não consegue. Vocês. Tem não só 50 cubo. Opções. Aqui não é só o quarto, tá bom. Aqui não é só. Pega um cantinho atrás da parede. Aqui não é só o cubo, aqui é uma mansão. É, aqui é a mansão, não, é diferente. Tá, antes da gente descansar, deixa eu... Vocês precisam de alguma coisa? Só de uma restauração maior. É, eu preciso da restauração. Você vai dormir e já vai restaurar as coisas. Sai uma só. É uma por... A minha tira todas. É. Ele vai fazer a restauração molecular. Então, tipo, dá um ponto de não. Quanto tempo você fica sem poder usar isso depois? 7 dias. Não, mas ele não tem. Eu faço a restauração maior deles, então. Mas aí eu posso só controlar a cola de novo, né? Mas eu tenho. O slot é. Bem tranquilo, né? Eu não uso magia pra nada. Eu uso magia e restauração maior. É que a gente vai dormir agora. Isso. É. E porque eu, assim. Eu uso duas magias e uma restauração só. Então, é mais fácil eu tirar deles com isso do que economizar o seu recurso, entendeu? Mesmo que seja contrário, você recupera habilidade, concessão, entendeu? Precisa de duas. Sim. E ele tem três. Também... Não, na verdade, duas, vai dormir. Então, meio uma só. Então, é uma e duas, tá bom. E você? Eu preciso voltar a minha vida. A sua vida volta dormindo? É, volta dormindo, é. Ou só dormindo. Tem refeições também? Bom, você não tem essa. A vida máxima mais também é só dormindo, né? Que bom. Magias? Tem? Como mago? É. Tem? Tem. A vida máxima é voltar dormindo. Eu tenho acesso a praticamente todas as magias, né? É que eu não sei se mago tem restauração maior. Então, se for igual... É que você escolhe, né, pela verdade, o mago, né? Então, não sei se tem acesso à lista. Então... Feiticeiro tem. Feiticeiro tem, porque eu tenho. Uhum. Eu tenho, tanto pelo feiticeiro, pode ser pelo feiticeiro, pode ser pelo druida. Eu também tenho. Mas eu tenho pelo druida, que é o druida eu sei todas. Beleza. Essa é a sua lista, você sabe todas. Mas tem que dormir pra trocar a lista. Aí vai ver, é aquela lista de ladino. Clérigo também, assim. Wizard 5. Roubar magia. Não tem, magia, como mago não tem essa noção. Não tem. É verdade, eu não tenho, porque todas as vezes que eu fiz a restauração eu usei com o Pontero, é verdade, eu não tenho. Mas fala uma coisa pra mim. Uma coisa pra você. Não, tem que ser o Xonoff. Como a Toph se vinculou comigo. Uhum. Teoricamente, eu sei todas as magias de druida. E ela, teoricamente, aprendeu essas magias? Ela não tem acesso a essas magias? Tem. Mas eu acho que o jeito que você faz a magia é diferente. Exato, a fonte de poder. Mas teoricamente ela tem o conhecimento fazer. Tem o conhecimento. Sim, mas ela não consegue evocar só não tem a fonte de poder. Ela consegue evocar o seu poder. Ela pode usar outra fonte de poder. Ela não precisa usar a mesma. Ela sabe o conceito, sabe como fazer, sabe o gesto, sabe palavras. Ela só vai usar outra fonte. Não funciona assim. Porque é magia de origem divina. Na verdade, assim, teoricamente você não faz essa magia, você recebe essa magia. Eu sou feiticeiro, eu faço essa magia. Mas é por clérigo. Não, da lista de feiticeiro, não é? Feiticeiro. Então. Na lista de feiticeiro, tudo bem. Você... Ah. Na lista de feiticeiro, tudo bem, porque ela é maga. Né? Aí, teoricamente, dá pra fazer. Mas as de druida, não. Porque as de druida são outra parada. É magia divina. Mas magia de feiticeiro dá. As magias de feiticeiro dá. Porque é magia arcana. É, assim, você tá aí da mesma fonte. Ela consegue sintetizar magia arcana em uma fórmula... Né, uma equação com gestos e componentes e tudo mais e replicar ela. Inclusive. Então, por exemplo, se eu tenho uma magia que eu sei de druida, eu não posso fazer ela com uma fonte feiticeiro meu? Não. Não. Esse é um dos problemas da multiclasse na quinta edição. É, tem que ter dois foco arcanos. Mas é que bosta é essa? Magia divina é uma coisa, magia arcana é outra. É, pra você não. Você fazer duas classes mágicas e usar só uma coisa e poder ficar usando várias magias. Usar magias de outras classes. Você tem slot. Ah, não, você tem slot. Tem slot que te limita já. Mas é que tipo, você não tem a mesma versatilidade sem gastar ação trocando foco. Mas teoricamente, seu foco é o mesmo. Por exemplo, se eu posso usar uma varinha pra fazer druida, eu posso usar uma varinha pra usar um de feiticeiro. Não preciso trocar meu foco. Depende. Todo mundo pode usar o mesmo tipo de foco. Não. Não. Druida você usa coisas símbolo druídicas. Divino. Uma varinha, um pedaço de madeira. Um pedaço de madeira. Não, é um pedaço de cipó, assim, como se fosse. Independente do material. Uma varinha. Independente do material, pode ser de vrido, de clérigo, que bosta. Tá falando a finalidade. Se você imbuir ela de magia divina, somente um usuário de magia divina e consegue canalizar a divindade vai poder usar ela. Então, o que também pra mim não faz sentido nenhum, porque um guerreiro pode usar uma varinha, por exemplo. Exato. Mas... É porque tem a questão do treinamento, né? É diferente. Não, tudo bem, você sabe usar um band-aid, mas você não é uma enfermeira. Entendeu? Você não é um médico, você não é porra nenhuma, mas você sabe usar um band-aid. Sim. Você sabe que se tiver um ferimento, você sabe que você pode lavar, colocar, fazer uma sutura. Ainda que não seja perfeito, mas sabe fazer uma sutura. Entendeu? Mesmo sem ter os conhecimentos. Você está no básico. É aquele negócio, é pra eles não mexerem, não ter que fazer um tipo de... efeitos diferentes nas magias, por causa disso daí. Eles falam, vamos separar os focos. Pra mim não faz sentido. Se eu sei fazer aquela magia, eu só vou trocar a foco de poder. Ao invés de eu usar o poder do meu Deus, eu tô usando o meu próprio poder. Porque eu teria acesso de qualquer jeito àquela magia. Então, mas é que assim, as magias elementais, magias arcanas, elas são mais magias elementais. Certo? As magias divinas são magias que mexem diretamente com a vida e morte. Mas, por exemplo, Restauração Maior é uma magia que pode ser usada como feiticeiro. Tudo bem. Então, ela teoricamente, ela é os dois. É os dois. É isso a magia vendo. Divina e uma magia arcana. Uma magia que está nos dois grupos. Sim. É isso que eu quero dizer. Uma magia que está nos dois grupos. Eu posso escolher? Aí sim. Sim. Se você conhece apenas duas classes, então, gratas, mas é isso que você pode. Eu tenho aí que sim. Gastar, por exemplo, eu teria que comprar como feiticeiro isso. Porque eu já sei a magia. Isso. Então não faz sentido eu comprá-la como feiticeiro. Mas eu posso poderia trocar a fonte de poder que eu uso? Sim, por tanto que você pode combinar os slots. Então, mas é isso que eu tô dizendo. Sim. Você falou que eu não podia. Não. Não, você não pode fazer, por exemplo, frutinhas usando uma varinha de feiticeiro. Sim, é que a gente tá pegando... A Toph não pode fazer frutinhas. Porque ela não tem uma canalização. Eu estou pegando a questão da Restauração Maior. Mas porque é algo que é algo que está nas duas classes. Certo. Algo que eu teria acesso com as duas classes. Aí tudo bem. Sim. Aí eu posso trocar a fonte sim, de poder. Sim, pode trocar a fonte de poder normal. Sem problema. Sim. Se de repente a Lihanna virar as costas pra você e você perder seu poder divino, você ainda sabe fazer magia e você consegue fazer ela com um slot de feiticeiro. Então, por exemplo, as magias de bruxo que eu tenho acesso como feiticeiro, eu poderia continuar usando? Porque sim. Eu aprendi as magias? Sim. Vê na lista de magias sim. De... Então eu tenho uma gama de magias muito grande. Vê na sim. Lista e eu estou de... ignorando. A sua memória ela não é apagada. Vamos supor, ó. O que, que a Lihanna te dá então você pode usar como druida? O que, que a Lihanna te dá como druida? Ela te dá slots de magia. O conhecimento e te dá o conhecimento das magias. Mas o conhecimento é meu, então. O conhecimento ele é seu. Okay. Ele está na sua mente. O slot de magia é um poderzinho que ela coloca... É a mão dela em cima de você. Te dando poder. É a Lihanna canalizando o poder através de você. Tá? Vamos supor que você matou uma flor. A Lihanna fala pra você: caguei pras suas imunidades, vira as costas e vai embora. Ela tirou a mãozinha de você, então ela tirou os seus slots. Meus slots. Mas não apagou sua memória. Então, você ainda sabe fazer. Okay. Mas você não tem mais poder pra fazer. Okay. Aí você pega um nível de uma classe que aquela magia tá na lista daquela classe também. Então você sabe fazer magia, você tem slots novamente. Então você pode voltar a fazer magia. Por exemplo, eu acho que você não consegue fazer repreensão infernal. Deve ser uma magia exclusiva de bruxo. Não sei. Eu não lembro. Sim, mas se a magia do bruxo também tiver na lista do feiticeiro, você pode fazer. Pode fazer. Porque... Porque no caso do bruxo, por exemplo, ele faz um pacto com alguém e alguém dá esse poder pro, isso, pro bruxo. E alguém dá os slots pra ele. Demanda os slots pra ele. Então pode fazer instalar sua maior do top. Como que é o poder, né? Como que é o poder? É uma coisa que você aprende e um potinho cheio de slots de magia. Mas que nem repreensão infernal, Gui, eu tenho como tifle. Aí tudo bem, aí você pode fazer. Continua usando. Isso aí. Aí você pode fazer. Isso você usa. Isso você nunca perdeu, inclusive. Mas aí só pode fazer com as regras do tifle. Isso. Que é uma vez por dia, eu acho, né? É. É. Mas que nem, por exemplo... Todas as magias então que eu tinha de bruxo, eu poderia continuar usando. Sim, você não esqueceu essas magias. Que elas sejam concomitantes na classe feiticeiro. Sim. Ou druida. Ah, só corrigindo, o ressalto maior você só consegue usar porque você é o feiticeiro divino. Que ela não tem na feiticeiro normal, mas você tem acesso por ser feiticeiro, divino. Eu sou especial, sou um feiticeiro especial. Aí depende da sua classe. Eu sou de não, é a subclasse do feiticeiro. Isso, eu sou um feiticeiro da alma favorecida. Isso, aí a tem acesso às magias de clérigo. Ou seja, ele é feiticeiro casaquinho camuflado. Casaquinho camuflado. Se eu fosse meio que ou escolhido ou descendente de um divino. Ou um amigo assim. De um Pégaso. Um amigo de um Pégaso? O Pégaso é um ser celestial. Que foi corrompido e virou um pesadelo. Pode ser o Kurama. Né? Pode ser o Kurama. É um Pégaso caído. Teoricamente, um pesadelo você é isso, você né? Pode, você pode pegar alinhamento mal pra alma favorecida. Não, mas tipo, pra explicar tipo, sim, se fosse o Kurama, por exemplo. Olha aí, o Kurama sim. Me deu poder. Pronto, o Kurama te deu poder, beleza. Agora você também é um Halfling? Não. Porque foi o poder que ele pegou. Não, não sabe. Ele deixa aqueles Halflings lá, ó. Com o meu, filho. Pode ser. Nunca mais foram vistos. Ok, desculpa. Ok, beleza. Bom, então, vamos finalizar então. Vocês então param para fazer um descanso. Isso. Dentro do plano do Celerim. Dentro da mansão dele. Beleza. Mansão magnífica do Celerim. O que está escrito na entrada da sua mansão? Nada, tem um símbolo num crânio. Ah, ok. Tem um símbolo do culto dos dragões. Certo, beleza. Só que só nós podemos acessar. Você escolhe quem pode acessar. Não, é pra ser... É... Difícil de achar. Escondido. Não qualquer um vai entrando, né, Bruno? Não qualquer um entrando, mas qualquer um sabe que tem uma magia ali. É. Alguém pode catar esse crânio e foder vocês. Então, como a gente... Que ideia interessante. Que ideia interessante. Um descanso longo, ninguém mais vai recuperar. A mansão vai aparecer onde o crânio estiver. É, não tem mais nada pra recuperar, com você vai recuperar tudo já. É, a gente já vai recuperar tudo. A missão, a mansão pode aparecer, vai aparecer onde o crânio estiver. Você quer diminuir, tipo, o tempo da sua restauração? Tem 2 pontos heróicos. Mas ele não vai precisar usar a restauração molecular. Mas, espero que não. Mas tá em cooldown, não tá? Vai cooldown. Então não tem como, tipo, diminuir o tempo? Não faço ideia. Ah, qualquer coisa vai usar 7 dias. Sim, 7 dias regride pra uma semana. Pra um dia. Então, peraí. Não, tipo, diminuir um dia cada um ou... Não. Quantos pontos regride uma categoria. Tá, então 7 dias vira um dia. Tenho 2, vira um dia. Tem 2 pontos. Aí vira uma hora. Uma hora. Então você já pode usar depois. E aí vira. Não, você vai fazer um minuto? Não, vira 10 minutos, depois não, porque, vira um tipo, minuto. Eu tinha um ponto herói que você tinha 2, mas tinha 24 horas. Aí tinha 2. Um dia? Ou tinha 1, não sei. Se todo mundo é normal uma semana. Não, é só pra um dia. Com as minhas 2 já você já tem cooldown. Aí, vai pra uma mais hora. Um. Uma hora. Mais um. É, um dia pra 8 horas. Um dia 8 horas. Tá, um dia 8 horas, mais uma hora. Então tá valendo uma hora. Mas no 8 horas já mesmo tá bom pra gente descansar. Já tava bom. É, aí você pode fazer o que quiser, só os meus já gastou. Qualquer dia eu vou gastar a minha... Aquele negócio lá que você pode pedir em favor de um deus lá. Intervenção? É. Tô aqui, viu? Não. Eu quero um deus maior, pelo menos. O tempo não de Las Vegas. O tempo que eu vi os dedilhados de sangue lá, com esse ponto heróico, eu poderia... Tudo bem, eu tava incapacitado na hora. Gastou o ponto heróico, pode rolar o teste. Posso rolar o teste? Qual que é a CD pra resistir seus poderes? Não é muito alto. Tô. 45. Ah. É D5. Que lixo. Vou jogar no seu cu. Vou gastar inspiração e jogar com vontade. Boa. Passei já. Boa. Pronto. Passei mais ainda. Ok. Agora todo mundo quer sair da Katara. Pois é. Porque a gente achou legal. Na verdade, eu já fiz algo parecido com isso. Faz tempo já. Ok, poderzinho novo pra vocês. Isso. Divirtam-se. Ó, vou deixar adiantado. E dia 2 eu tô de folga também. Oh, maravilha. Boa. Ó, vou deixar adiantado. Eu não faço ideia nem quando é que é dia 2. Mentira, se é domingo, né? Eu acho que não é domingo. Carai, até setembro eu vou folgar sempre o primeiro domingo do mês. Beleza. Agora você deixou uma coisa adiantada. Isso, agora sim. Eu vou começar a entrar de férias e vou ficar passando vontade. Todo primeiro domingo do mês eu... Eu vou ter entrando de férias e eu até tenho que ter. Vou reservar exclusivamente pra D&D. Que foi? Vou te esperar um ano. Analisar aqui. Ei, mulher.